Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. É isso aí, agora estamos em fevereiro, época de carnaval, sabe, aquelas coisas coloridas, aquela festa, aquela alegria. Mas nós vamos falar aqui de uma coisa completamente diferente. Nós vamos falar de uma saga, uma das melhores sagas de todos os tempos, dos quadrinhos. Eu acho que quem está aqui comigo, vocês vão ouvir daqui a pouquinho, concorda que é uma saga muito marcante, que tem o nome de A Saga das Trevas Eternas. É verdade. E eu acho até que a parte do. Até o colorido, eu acho que tá dentro do carnaval. Né? Tá sim. É, já que é a Legião, né? Nessa Legião... época, os designs da Legião eram, ó. Supimpa, né, velho? Mas a Legião sempre teve um monte de uniforme assim, né? Mas, HDR, essa aqui já era a época que tava começando a mudar alguns trajes, né, cara? Eu lembro que isso aqui que saiu, começou a sair nas revistas do Superman, se não me engano, e terminou isso. A saga no Super Powers, né? Isso aí. Mas eu lembro que alguns heróis, tipo o Transmutador... O Pulsar mesmo, o Camaleão... É, o Lobo Cinzento, já tava todos com uns designzinhos mais moderninhos, assim, né? Também, né, velho? Antes disso teve o Mike Grell, que fez aquele uniforme com o Cósmico, que parecia que o cara tava com um maiô, velho. Não, né, velho? Não. Agora, vamos falar a verdade. A Penumbra e a Sonhadora. Bate um bolão. Calma, os seus hormônios aí, que nós vamos falar bastante disso ainda. E pra quem não lembra da minha voz, eu sou o Luiz Garavello. E comigo aqui você já ouviu a voz deles, mas a gente tem que introduzir formalmente, né? Afinal, tem que ser um podcast educadinho. Então, aqui conosco, nosso amigo já de vários quadrincasts, o Daniel HDR, lá do ArgCast. Eu sei que esse podcast aqui, ele tem frasezinha, então... Não precisa, não tem mais, agora só falar... Ah, para, velho, eu fiquei pensando... Cala a boca. Não, então fala. Eu fiquei pensando 2 semanas pra frase, velho. Puta que pariu, tá. A Legião dos Super-Heróis são os Beatles das equipes teenager, pronto. Beatles? Mas, pô, os Beatles eram só 4, como é que é a Legião? Não, cara, eles vieram antes de tudo, os Beatles eram boy band antes de ser uma boy band, de existir boy band. A Legião foi a primeira equipe adolescente antes de existir equipe adolescente. Ah, faz sentido. E conosco também, vindo diretamente do MDM, o Hell. E aí, galera, beleza? Uma coisa que eu curto muito nessa saga do Paul Levitz era o linguajar jovem dos personagens que usavam. Cheio de chuchuzinho, doce. É, umas gírias que eu fico imaginando como que eles usavam isso lá no ano 3000. Eles eram retrô até no linguajar. Eles eram altamente influenciados pelos anos 80, 90, né? Então nós vamos falar aí dessa saga que envolve um dos grandes personagens, né? Talvez o maior vilão do universo DC, o Darkseid. O vilão que vale. Exatamente, né? Criação de quem, né? Exato. Sócio do Stan Lee. Mas antes de falar da saga, nós temos que ir para a nossa leitura de comentários. Isso é um engodo, não tem leitura nenhuma aqui. Nós vamos ficar quietos. É mentira. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. É isso aí, Tropa Quadrincast. Antes de continuar esse nosso Quadrincast do futuro, lá do século 30, quem é que tava com saudade aí do... Cara, ninguém. Tenho certeza que ninguém tava com saudade. Zero pessoas pediram pra gente voltar com essa catchphrase do futuro, mas eu ainda vou emplacar uma catchphrase, eu ainda consigo. Não vai ser essa, cara, desculpa. Eu tenho 2 sonhos no Quadrincast, emplacar uma catchphrase e uma hashtag no Twitter. Meu Deus do céu, olha só, padrão de sonho do cara. A gente tem que começar por baixo, né, cara, tem que ser humilde. Mas antes da gente continuar este Quadrincast muito especial com os nossos convidados muito especiais sobre a Legião dos Super-Heróis, Que, aliás, todo mundo era super-herói naquela época mesmo, né? Era só ser alienígena que tinha superpoderes. Eu tô aqui, não tô acreditando que eu não tô participando desse cast, cara. Eu não consigo acreditar que eu não participei do cast de Legião do Super-Herói. É que foi um problema cronológico, né? Você não conseguiu viajar até o século 30, né? Não consegui chegar ao século 31 rápido. Na verdade, eu também queria participar, eu e o Leandro, a gente também queria participar, só que a gente errou a versão da Legião dos Super-Heróis, porque tem umas 5, 6. Pois é, eu fui parar na outra. É, né? eu tava naquela, já que saiu agora o 952, o Leandro tava naquela última que saiu, não sei lá qual era. Do Mark Waid. É, do Mark Waid, não deu muito certo. Mas ouçam que tá bem legal esse quadrinho que é sobre a Saga das Trevas Eternas. Antes, a gente tem que falar dos comentários do nosso podcast Planeta Hulk, que até o pessoal gostou, ficou legal o nosso podcast sobre Gladiador, digo, sobre Planeta Hulk. Gerou uma repercussão bem bacana, tanto no nosso Facebook quanto no nosso site. No Facebook, Leandro, quem comentou? O Rodrigo Campos, né, ele na verdade, ele fez uma série de comentários, né, e aí, pra satisfação de quem faz a leitura de comentários, ele depois fez um resumão dos comentários dele, cara. Caramba, Rodrigo Campos, você tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. É que ele vai comentando à medida que ele vai ouvindo, aí fica aqueles comentários pingados, assim, na timeline, mas depois ele resumiu, fez um abstract. Pois é, e ele começa bem, né? Ele já dá um tom já do comentário dele. Super-herói é vício mesmo. Eu não acho que ele tá muito errado, não, mas tem um ponto ou outro aqui que eu vou ter que discordar dele, né? É, eu acho até que ele tem razão. A gente... Quanta porcaria a gente já não leu porque era com um personagem que a gente gostava. Isso é vício. Pois é, então ele diz aí, vocês aí amarradões comentando uma adaptação de Gladiador com Hulk no papel principal. Ainda bem que eu não li isso. Pô, cara, mas é bom, cara. É legal, pô. Esse aí tá na cota do não li, não gostei. Pois é, cara, o Léo não tinha que ter feito a comparação, cara. Eu tô até agora eu vou reler. Ele não tinha que ter feito essa comparação extremamente correta, né? Extremamente. Justamente por isso, é correta demais, né? E ele tá deixando um recado aqui pra Nikita, que ele não vai ler, que ele prefere ter Sol de Bruxa Grávida. Ele não tem noção do que ele tá brincando, né, cara? Eu também acho. Ele não sabe com quem tá mexendo. Então, ele volta ao ponto dizendo que o gênero de super-heróis é vício mesmo. E que a gente diz que as mais línguas que devem estar certas, falando que é a única coisa... A gente disse isso, né? Que é a única coisa nos últimos 10 anos que prestou do Hulk. E ainda assim a gente defendeu. Ué, mas prestou, né, cara? A gente defendeu porque é a coisa que prestou. A gente não tava defendendo o resto, né? Pois é, a gente tá dizendo, ah, foi legal, teve uma coisa boa. Não, teve aquela fase do Bruce Jones também que foi legal, mas depois ele se perde, não sabe pra onde vai. É, não, eu acho que ali foi prejudicado por imposição editorial. Ele tava numa linha bem diferente, eu acho, do que o que a Marvel pensava pro Hulk na época. O Hulk praticamente não aparecia, era só o Bruce Banner. Banner, né? É, fugitivo, meio... né? É, numa vibe meio fugitivo mesmo, né? Um espião fugindo lá, sei lá do quê. Mas ele diz que ouvindo podcast de quadrinhos, ele se sente num AA, ou melhor, num SHA, Super Heroinomanos. Como é que se fala isso? Heroinomanos, é um neologismo. Pô, parabéns, hein, cara. Caramba, ele superando aí, né, no comentário. Se isso aí entrar no Hawaii da próxima edição, eu vou ficar orgulhoso, cara. Caramba, pô, ele merece. Esse termo aí, que eu não vou tentar repetir aqui, ficou bem legal. Então, ele se sente numa sessão como a de um AA ou SHA, né? Que ajuda, e isso ajuda ele a se manter afastado do vício. Ou seja, ele escuta os podcasts de quadrinhos pra não ler os quadrinhos de super-heróis, cara. Parabéns, Pedro. Parabéns. Olha o que chega, olha que ponto chega a neurose de algumas pessoas. Como nós. Pois é, né? E aí ele diz que gosta... E olha só como é que gosta, né? Cada um tem o seu. Ele diz que quanto Heróis Genais, ele gostou do quarteto do Jim Lee e acha que não tinha, assim... Ele lamentava pela Marvel não ter continuado aquela linha. Ou seja, ele não gosta de uma série de coisas super-heróis, mas curtiu Heróis Genais, sim. Olha que beleza. Tá tudo errado, cara. Isso é memória afetiva, cara. Isso Eu acho memória afetiva. Certeza que é memória afetiva, cara. Ele diz que, realmente, a Marvel se livrou do Liefeld, né, no meio do projeto, e podiam ter recuperado com o tempo, introduzido outros títulos, alguns personagens, etc., e trocando o universo Marvel aos poucos. Fica tranquilo, Rodrigo. Agora eles vão trocar tudo de uma vez só e não tem problema. É, quem acha que é novidade, lembrando, né, Heróis Renasce, já teve outros aí, né, pontuais, mas acho que Heróis Renasce foi a primeira tentativa. Ultimate foi, mas não foi, agora vai. Agora vai, agora o Ultimate foi pro saco e aí vamos ver o que, que vai surgir daí, né? Ele diz que quer um cast de amálgama pra terminar as gargalhadas de DC versus Marvel. Pô, eu também quero, isso era bom, cara. Pode ser memória afetiva falando, mas isso era bom. Isso não era bom, cara. Isso, de novo, é memória afetiva. Agora é a sua memória afetiva falando, isso não era bom. E ele quer ver a gente falar da única amálgama que foi gerada pela fusão de um homem e uma mulher, que foi a Jubi Robin. Acho que é a segunda vez que ele fala isso, né? Ele realmente tá querendo... Ele tem certa fixação com a Jubi Robin. Tô percebendo isso, cara. Pô, Rodrigo, vê esse negócio, cara. Mas não era esse nome, né? Como é que era o nome que deram pro personagem? Tu acha que eu vou lembrar do nome da Jubi Robin? Eu gostei do nome, Jubi Robin. Foi legal. E ele diz que recentemente, entretanto, ele recaiu no vício. Olha aí. Ele comprou a edição lá da Comic Con da Arlequina. Ah, cara, por quê, cara? Então, ele diz que é uma edição barata, fechada, com início, meio e fim, divertida. E que a cena dela com os cosplays do Coringa foi impagável. Bom, cara, eu não li essa edição não, mas fiquei curioso de saber como é que ela é depois de ver o comentário dele, sinceramente. Ou seja, ele tá incentivando alguém a comprar super-heróis, tá vendo, Rodrigo Campos? Se sua intenção era o contrário disso, falhou miseravelmente. É, o cara tá tentando se livrar do vício, mas tá empurrando pros outros. É, pois é, né? Tá querendo passar pra gente. Mas ele diz que tá limpo de DC, tirando essa recaída aí que ele teve, né? Marvel e de super-heróis em geral, desde esse dia aí, que o dia lá que ele comprou o quadrinho. Ele falou que, não. Aí lembrou que leu Batman Darkness pra não pegar Ter Sol. Ele falou no início que não, tentou desafiar, mas no final ele sabia com quem que ele tava falando. É, ele disse que não tava preocupado e que não sei o quê, mas acabou se rendendo, né? Os poderes místicos e bruxísticos da Nikita. Alertamos a todos os ouvintes, não brinquem com a Nikita. É, a gente também teve o comentário do Leandro Belmonte, tudo junto, Leon. Leandro Belmonte Leon, no Facebook. E disse que se Planeta Hulk fosse adaptado pras telonas, poderia ser no nível de filme sci-fi do Superman com Guardiões da Galáxia. Meio que tá sugerindo uma mistura de Man of Steel e Guardiões da Galáxia. Até podia ficar legal, né? Não, você vê que teve uma... Eu não me engano, lá um tempo atrás tava com esse boato aí pela internet, mas o Avi Arad, eu acho, ou alguém do Marvel Studios já disse que não vai rolar. Não, o filme do Hulk não vai ser Planeta Hulk. Se for rolar no próximo filme do Hulk, que também não tem nada confirmado. É, uma pena. Eu achava bacana se eles fizessem isso. Não, eu também acho que seria legal. É uma história bacana, incrivelmente cara pra se adaptar, né? É, mas tem boatos aí que dizem que talvez o Hulk no final de Vingadores... Spoiler. Que o Hulk talvez no final de Vingadores, era de Ultron, ou num dos filmes que vierem logo depois, talvez ele termine no espaço, perdido no espaço, alguma coisa assim. Pô, seria um gancho perfeito pra já introduzir Planeta Hulk, né? Fim do spoiler, podem voltar. A gente teve na nossa página mesmo, né, o pessoal que quer comentar na página, é só chegar lá, colocar um nome, qualquer nome, isso é legal, né, anonimato, você pode inventar o nome que você quiser lá e comentar. Curiosamente, as pessoas normalmente colocam pelo menos um nome e um sobrenome, né, não temos tido muitos fakes na quadrinhos ainda, não fomos invadidos pelos fakes. Isso é o que a gente acha, né? Mas vamos lá. O Leandro Alves, por exemplo, pode se chamar Vitor, por exemplo. Não... Pode. Puta, me descobriu. Bom, ele diz que ele leu um pouco da história e lembrou o filme do John Carter, viu? A gente tá falando sobre filme caro. Olha aí, ele falou que lembrou do filme do John Carter de Marte. Aquele filme da Warner que fracassou miseravelmente nas telonas lá aí. No... Não era da Disney? Tô falando besteira, né? Então, cara da Disney. Que gastaram milhões aí pra fazer e o filme foi fracasso de bilheteria, né? Então, esse é o medo da Marvel. Sabe que John Carter, a gente fez as comparações, eu me lembrei também de John Carter quando tava lendo, até não comentei no podcast porque me esqueci. Mais uma comparação com o filme, não, pelo amor de Deus. Mas John Carter é um livro antigo de ficção científica. Então, ele é anterior até, eu acho que. Não a história de Spartacus, obviamente, porque Spartacus é uma história. De certa forma, é do Edgar Rice Burroughs, que é o autor do John Carter. Ele é de 64. Não é o mesmo autor do Tarzan? Não, ele é um autor famosíssimo de histórias de ficção daquela época, da época dos pulp ainda, né? E é até uma referência muito anterior ao próprio Gladiador. Claro que o filme do John Carter é mais recente que Gladiador, mas a história do John Carter é muito anterior. Tem essa particularidade de ser um herói terráqueo que se torna gladiador e depois salvador de um planeta alienígena. É, né? Tem isso, né? Tem essa semelhança, né? Caraca, cara, o Greg Peck, bom. Mas, bom. O Greg Peck é que como roteirista, ele é bom pra adaptar as coisas dos outros, né, cara? Dá pra ver. Que ele diz que seria uma comparação com o John Carter com maiores proporções em termos de massa muscular, né? O Hulk deve ser um pouquinho mais forte que o John Carter. É, até uma curiosidade, o John Carter é o Taylor Hitch, se eu não me engano é o nome dele. É o cara que interpretou o Gambit naquele filme que a gente quer esquecer, que existiu o Wolverine Origins. Qual filme? Continuando. Ele diz que o final da saga, cara, isso. A gente falou sobre isso durante o cast, né? É muito triste a parte que toda aquela felicidade, todo aquele momento lá de que o Hulk finalmente tinha conseguido a paz dele acaba, né? Quando a bomba explode. Ele falou que deu pra ouvir até a musiquinha triste da série do Hulk, quando ele lia as páginas e aconteceu aquele triste final, né? Cara, aquilo foi o final digno do George R.R. Martin, né, cara? Exatamente, né? Morre a mulher, morre a galera toda da Cidade da Coroa. É, Cidade da Coroa, né? Olha, tem até uma semelhança. Né? Cara, né? Greg Peck, meu Deus, Greg Peck. Bom, e agora? E ele, o Leandro, diz que ele entende agora que quando dizem que o Tony Stark é um traíra, e não só pela Guerra Civil. Cara, o Stark fica levando a culpa de tudo, e um dia a gente vai falar sobre Guerra Civil, eu acho que em Guerra Civil ele estava certo, mas a verdade é que o Reed Richards, o Doutor Estranho, todo mundo apoiou. Raio Negro ficou caladinho. Raio Negro ficou quieto, né? Raio Negro não deu um pio. Não deu um pio. O único que falou alguma coisa ali pra tentar defender o Hulk foi o Namor, cara. E o Pantera Negra que nem quis conversar sobre o assunto, né? Não, o Pantera Negra nem entrou pros Illuminati, já que ele já achava que não era uma galerinha boa pra ficar andando junto. É, depois, né? Quem sabe a história entre o Pantera Negra e o Namor sabe que depois ele viu que tava muito certo, né? É, exatamente, melhor coisa que ele fez. Não, mas sabe que isso é uma tecla que eu vou bater. O Reed Richards, pra mim, é o maior filho da puta do universo Marvel. E ficam falando que ele é um baita do inventor, é a maior mente do mundo e não sei o que. Nunca inventou nada de útil esse filho da puta. Inventou lá a roupite do Tocha Humana que não pega fogo e não deu nem pros bombeiros de Nova York usar, sabe? Mas ele diz que aquela bomba na nave ali foi ativada sem motivo. É como se fosse um Deus Ex Machina, ao contrário, né? Mas eu acho que, na verdade, ela tinha uma função, que era uma história do Hulk que não podia acabar com um final feliz, né? E depois até deram uma explicação lá em Hulk contra o Mundo, né? A gente falou um pouquinho sobre, muito rapidamente, sobre Hulk contra o Mundo, mas... É, a gente falou justamente para comentar essa explicação que deram, né? Por que aconteceu aquilo no final de Planeta Hulk, que a gente não vai detalhar aqui para não dar spoiler para quem ainda não leu a saga, né? Ou pra quem não escutou o podcast ainda, né? Quem ainda tá ali disponível pra o pessoal fazer download se quiser. Mas teve o outro que comentou aí, é o Gus também, um dos nossos ouvintes assíduos, né? É, o Gus ele comenta que a gente mencionou no podcast que o Greg Peck perdeu a mão depois do Planeta Hulk, o que ele concorda e diz que é bem verdade. Só que aparentemente o cara voltou a escrever bem em Action Comics e Batman barra Superman, aquela revista que a DC lançou, que aparentemente não tinha revistas do Batman e do Superman suficiente, eles lançaram uma com os dois. A DC costuma fazer isso, né? Vídeo o próximo filme do Batman, ou do Superman. É, na dúvida coloca o Batman na revista que vende. Exatamente. Não, na verdade eu gosto do Greg Peck, a maioria das coisas que eu li dele eu gostei, até comentei. É uma história que eu gosto bastante dele, que é Magneto Testamento, que foi publicado aqui no Encadernado de Capadura pela Panini. E ele também comenta, o Gus, que Planeta Hulk é muito bom, e ele confessa que na época gostou de Hulk contra o Mundo. Eu não acho Hulk contra o Mundo ruim. Eu acho que não corresponde ao hype, né? Que na época foi uma coisa muito antecipada. O Hulk lutando contra os heróis Marvel, né? É, esperava muito, né? Até por conta do Planeta Hulk. Foi algo que não ficou no mesmo nível do Planeta Hulk. Além do que, ficou meio videogame, né? A Marvel ultimamente tem lançado muita coisa assim, né? Vingadores vs X-Men e tal. E começou lá com o Hulk contra o Mundo, porque era aquilo. Ele passava de... E avançando de fase, derrotando um chefe aqui, outro ali. Isso. Aliás, desde Guerra Civil, a Marvel tá com um problema de esquecer que ela tem vilões, né? Toda a Mega Saga é os heróis lutando contra eles mesmos, né? Até com exceções. Parece que vamos ver agora no, nessa Secret Wars nova, vamos ver quem vai lutar contra quem, né? Cara, pelo que eu vi das imagens, por enquanto só tem heróis pegando ali, eu não vi falar. É, só que agora de realidade é alternativa, né? É verdade, mas são heróis, enfim. Bom, ele responde uma pergunta que foi feita pra ele lá no podcast de Darkness, dizendo que embora ele goste muito do Jeff Lemire e do Sweet Tooth, o apelido dele é de Gus, né? Gus é o personagem principal do Sweet Tooth. É, porque o nome dele é Gustavo, olha só que original. O mais óbvio, cara, nerd é fogo, né? Nego achou que fosse por causa do gosto, Sweet Tooth, né? Cara, o mais óbvio é imaginar que o nome dele é Gustavo, pô. É, a gente dá uma volta pra chegar no meu lugar. Impressionante, olha, cara. Pra chegar na esquina, né? É, pois é. O Vitor Moura, esse daí já fui eu, já. Você usou o nome aí. Eu comento como Leandro comenta como Vitor. É, pois é. Então, o Vitor Moura, ele diz que é ouvinte do Quadro Enquete desde o primeiro episódio de Preacher, mas que só escreveu agora o primeiro comentário no site. Pô, Vitor, participa mais, cara. Participa mais. Agora, espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Ele diz que foi fazer um comentário logo de um arco que ele realmente não gostou. Embora do meio pro final isso até diminua. Na verdade é o contrário, né? Ele diz que ele não gostou desse arco. Por quê? Porque embora do meio pro final isso até diminua, ele acha o arco massa velho demais. E ele foi com muita expectativa, pois um amigo dele, Marveco. Era Marvete antigamente, né? Marveco. Ele deu uma denegrida aí. É, eu acho que é por isso. É. Indicou e elogia muito a série. Cara, eu acho que Planeta Hulk é massa velho, sim. Mas a gente comentou aqui durante o podcast, né? Tem coisas ali pra realmente fazer pensar, alguns pontos interessantes, algumas abordagens interessantes na história. E é bem isso, embora até um pouco, mais ou menos ali na metade, realmente seja uma adaptação de Gladiador / John Carter estrelando o Incrível Hulk, depois, do meio em diante, a história engrena, toma um outro rumo, um pouco diferente, e fica um pouquinho mais cerebral, assim, né? Pouquinho de nada, mas é legal. E ele diz que, a quem interessar, possa, a animação do Planeta Hulk está naquela. A gente não pode fazer anúncio aqui, a gente só pode dizer que Planeta Hulk está disponível naquele serviço de streaming que começa com Net e termina com Flix, né? Isso, aquele que é vermelho e branco, sabe? É, pois é. Sem citar nomes, por favor. Por favor, né? Não vamos fazer anúncio de graça aqui na quadrinha. A gente quase não faz isso, né? A Panini que eu digo. É, pois é. A gente teve também o comentário do Matias Boceto. Boceto, gente. Com dois T's e O no final. Com dois T's é italiano, por favor. Não vamos cometer. Não seria Boceto, seria? Ah, bom, aí eu não me arrisco, e toda vez que eu me arrisco. Toda vez que eu me arrisco numa língua estrangeira aqui na quadrinha, vem alguém me corrigir. Então eu tô fazendo uma leitura bem literal, bem como se lê. Boceto. Matias Boceto, ele comenta que foi um ótimo cast, o melhor do ano até agora, muito obrigado, só teve dois, mas eu não sou do tipo que regateia elogio, eu agradeço, também acho que foi o melhor do ano. Eu acho que foi o, no mínimo, o segundo melhor do ano. No mínimo, pelo menos top 2 ali. E ele disse que nunca teve tempo de ler Planeta Hulk e por isso ele gostou muito do cast. Ele, de novo, pede um cast sobre Heróis Renascem. Cara, o que tá acontecendo, cara? As pessoas querem, cara. Tem um clamor popular sobre Heróis Renascem do nosso público. Eu não sei o que isso diz a respeito do nosso público, mas tudo bem. Ou a respeito do nosso podcast, né? É verdade, né, cara? Tipo de assunto que as pessoas estão se acostumando conosco, mas enfim. que tipo de gente a gente tá atraindo, né? Mas que agora ele faz uma pergunta de verdade, né? Que quando a gente vai fazer um cast sobre vilania eterna da DC? Pois é, cara, é uma boa sugestão, hein? É, não, na verdade a gente tem várias sagas pra falar. Normalmente a gente resgata coisas um pouquinho mais antigas, porque provavelmente já teve muitos podcasts de vilania eterna agora esse ano, quando saiu no Brasil, porque é sempre legal lembrar de coisa velha, né? Liga a memória afetiva nossa, dos ouvintes. Quem ainda não tem oportunidade de ler, que é mais novo, acaba conhecendo, talvez se interesse, pega pra ler. Mas assim, Vilania Eterna tá aí na nossa lista de sagas a serem faladas, tanto quanto qualquer outra das sagas da DC. Quer dizer, até o próximo reboot, né? Porque aí a gente joga a pauta fora, né? Exatamente, esquece a pauta. Não, mentira, porque esse arco que tá sendo falado nesse podcast, a Saga das Trevas Eternas, ela é, inclusive, se não me engano, é pré-crise, né? Provavelmente eles respondem essa pergunta no podcast. Continue ouvindo que você deve saber a resposta. antes de voltar pro podcast Legião dos Super-Heróis, a saga das Terras Eternas. Eu não tô participando. É, nem eu. Sério, eu queria participar. Eu reli e era melhor do que eu me lembrava. A primeira vez que eu li eu não gostei tanto, na segunda eu gostei mais. Mas antes da gente voltar pro podcast da Saga das Trevas Eternas, a gente tem que divulgar os nossos meios de contato, né? Vai que os nossos ouvintes esqueceram. Pois é, o nosso Twitter, @quadrim. Lembrando que além do Twitter a gente também tem o nosso Instagram, que é Quadrimcast. E inclusive nesse fim de semana a gente fez a cobertura via Twitter e Instagram. Todas as fotos estão lá no nosso Instagram do troféu, da entrega, né, dos troféus Ângelo Agostini do Quadrinho Nacional, muito bacana. O Luiz Garavel nos representou lá. Quem quiser conferir como é que foi, pode recuperar a nossa cobertura no Instagram Quadrimcast. Isso, a gente também, nossa página no Facebook, né, cada vez crescendo mais, com um número cada vez maior de fãs lá, facebook.com/quadrimcast. E, é claro, nosso e-mail quadrimcast@quadrim.com.br. Ou pode comentar na página aí mesmo. Ou pode comentar na página do post, no Facebook. A gente vai dar um jeito de ver o seu comentário, desde que você queira falar conosco. Por favor, queira falar conosco. Bom, então vamos pro século 31, então, agora, né? Já é 31? Ué, não é? Claro não, que é. Esse era no 30 ainda, cara. Atualiza. Não, tá vendo? Por isso é que você... Ah, não, esse era no 30. Era no 30, é de... Agora eu sei. 3.080, tá vendo? Não sabe nada. Mas ouça aí, Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas Eternas, quem será o vilão misterioso que tá na capa do encadernado? Estragaram tudo, a surpresa. Bom, voltando agora para falar de Saga das Trevas Eternas. Saga das Trevas Eternas, né, saiu em 1972 lá nos Estados Unidos, né, criação do Paul Levitz, com arte principalmente do Kate Giffen e do Larry Marshall, né? Eu não consigo falar nomes. Esqueçam alguns nomes para falar, por favor. Aliás, esse cara, eu acho que eu lembro dele, pelo menos, só finalizando o Kate Giffen. Ele fez mais alguma coisa? Não? Eu acho que ele trabalhou no início dos 80 no... Cara, eu acho que foi na Legião ainda com o Kate Giffen, né? Tem razão. O nome dele, na verdade, é Larry Mashtedt. Mal Ted. Soletrando. Mal Ted. É isso aí mesmo, esse cara. Como diria o réu, esse filho da puta. Tanto que eu acho que tem uma história só, né, do arco que não é. Que ficou com aquele traço mais tradicional que o Kate Giffen, né? Que você via nas histórias do. Sim, do sim. Giffen depois. Tu diz aquele traço pesado que parece um pincel, né? É, exato. Mas engraçado que eu tô vendo aqui, a arte final é do mesmo cara, mas é estranho que distoa completamente do. É, pode ser também porque os caras às vezes adiantam, tipo, Kate Giffen adiantou os personagens e os cenários podem ter sido feitos por ele, coisa do tipo. Ah, sabe? Tá. Ou o prazo tava apertado, né? Não deu pra fazer mais. Prazo apertado, é muito comum isso acontecer. É, porque parece muito com aquele desenho que era o Kate Giffen que fazia tudo, né? O desenho arte final que ele até fez quando ele voltou pra Legião depois, lembra? Isso, isso. Naquela famigerada era das jaquetinhas. Isso. Mas em 1982, né, como a gente falou, a Legião estava lá no seu auge, né, mais ou menos, já chegando quase em 300 edições publicadas, né, do seu volume. No meio disso tudo surge essa história da Saga das Trevas Eternas, né, que é vamos dizer assim, uma mega saga da Legião. Na verdade, começou um pouquinho antes, né? Alguém se lembra mais ou menos como era a Legião na época, o que estava acontecendo de mais importante? A Legião dos Super-Heróis, nesse período aí, em que o Levitz assumiu os roteiros, eles estavam passando por uma transição, assim, dá pra se dizer que antes disso, quando tu tinha caras como Mike Grell, como Pat Broderick, responsáveis pela arte, e eu não me lembro quem estava escrevendo antes, eu acho que o Levitz só pegava uma que outra edição, a equipe, ela estava muito... Ela não dava tantos tons de futurismo, sabe? E o Paul Levitz, quando ele assume a Legião, ele resolve, ao mesmo tempo que ampliar o guarda-chuva de narrativa com vários integrantes nessa época, ele começa a enriquecer mais o glossário do universo da Legião dos Super-Heróis, porque ele começa a botar capítulos referentes à enciclopédia do que seria o século 31, né? Dando informações dos planetas onde os personagens são oriundos, dando informações, por exemplo, de pontos turísticos até desses planetas. E aí ele vai costurando a narrativa da Legião, desmembrando a narrativa entre os personagens. Em HDR, só uma coisa. Você está falando daquelas citações que ele botava da Enciclopédia Galáctica, né? Exatamente. Isso aí, será que ele não meio que baseou no que o Douglas Adams escrevia? Que o Douglas Adams tinha isso, né, nos livros dele do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele trazia notinhas sobre os planetas. Eu não duvido, viu, cara? Eu realmente não duvido. Mas ele colocava isso sempre que tu mudava o local de acontecimento da história. Sim, né? Isso era legal. Ele contextualizava, né, dava o nome do planeta, o que rolava lá, quem que morava. E referente aos personagens, assim, tu tem, obviamente, vamos dizer assim, a trindade da Legião ali, que é o Relâmpago, o Cósmico e a Saturnia, né? No caso, o Relâmpago e a Saturnia estão casados. Eles, não digo que eles se afastam em definitivo da Legião, mas eles estão mais distantes por causa que a Saturnia tá pra... Eles estão tentando ter um filho, né? Tu também tem o Cósmico, eu acho que o Cósmico já tava no papel de líder, não tava? Tava um hiato, né? Eles estavam com o líder provisório, que era o Transmutador, e estavam em vias de eleger um novo líder, assim. Esse, tava tendo as picuinhas também, né? É, aliás, toda, né? Toda a saga da Legião tem isso. A saga, né, da Legião tem que ter duas coisas, picuinha e eleição de líder. Exato. É, na verdade, assim, na época exata da Saga das Trevas Eternas, o líder mesmo era o Relâmpago, né, que tinha sido eleito. Isso. Ele tinha se afastado porque ele tava começando a ter problemas de saúde, principalmente... A febre elétrica. Exatamente. Eles, né? Depois se descobre que o estresse da Legião de ser o líder da Legião contribuía pra isso, né? Aí ele se afasta com a Saturnia pra tentar... Oh, isso, a gente tá falando de anos 70, né? Uma época que estresse não existia, doença de estresse não existia ainda. Não, detalhe, nós falando do século 31, cara. Não, eu sei, mas eu tô falando... Estresse tá ali junto com gripe. A história foi criada nos anos 70. Ninguém tem noção do que era estresse nessa época. É, o Paul Levitz é visionário. E assim, um pouco antes da saga, né, nas edições da Legião, foi a época do famoso caso que o Camaleão levou um monte de legionários pra Cúndia, né, do esquadrão de espionagem, e aí gerou um problema diplomático, né, os legionários tiveram que fugir com o rabo entre as pernas. Ele tá preso. Isso. O Camaleão tá preso. Metade da Legião condena ele, a outra metade é a favor dele, né, bem, bem dividido. Uhum. Também ali, pra contribuir com os problemas do Relâmpago, né, quando os legionários são resgatados, o Lobo Cinzento tá ali com a Saturnia no colo, né, dando um chameguinho nela, né. É, e aí ele tem um rompimento com a relação dele, que é a irmã do Relâmpago. Isso, né? A pluma aqui. Aliás, cara, eu vou te falar, hein, cara, nessa Legião, todo mundo comia todo mundo, né, cara? Era barras do baile, cara. Exatamente. Sempre tinha esse lance de um que tava pegando uma e foi largar, ia pegar outra, não sei o quê. Cara, deixa eu ver aqui, tem uma parte que eu achei engraçado na hora que quando a Penumbra e o Monel, eles estão lá, né, analisando a mulher lá que eles capturaram. Aí o Transmutador chama a galera: ó, galera, estamos no salão de reunião que agora vai ter a eleição do líder, né? É. Porra, aí ela fala: ah, vamos enforcar a reunião, eu não tô muito bem. Ah, vamos lá deitar um pouco. Cara, ele foi meter com a mulher, cara. Tipo, ah, foda-se essa eleição aí, vamos dar um, né? Vamos dar uma. Pra que eleição? A gente volta. Eles voltam tudo à distância mesmo, né? Cédula eletrônica. E o legal é que eu acho que até várias vezes eles falam, né? Eles falam: ah, a sonhadora vai ganhar. Por quê? Ah, porque ela tem poderes premonitórios, né? Óbvio que ela se candidatou já sabendo que ela ia ganhar. Não, e daí o Pulsar até fala assim: fala sério, senador, agora só falta o Cripto Supercão concorrer também. Né? Sim, caralho, eu achei aquilo super, tipo, né? Não, o Pulsar. Sua capela, né? Sua capela. Exatamente. O Pulsar só era cachorrinho com a Vesper, porque com o resto dos legionários ele era um troll, né, velho? Mas assim, na verdade a saga começa, né, um pouco antes. A saga propriamente dita, né? Aqui saiu em Super-Homem 14, né? Em 1985, que na verdade a Legião nessa época era aquele esqueminha de uma história principal E nas últimas páginas, uma historinha paralela, né? Umas 5, 6 páginas da backup story, né? Que a gente chama. Nessa história que saiu em Superman 14, mostra que o Monão e a Penumbra estão caindo no planeta, né? E são atacados por um sistema de defesa do planeta. E ao se defender, eles acabam liberando um vilão misterioso, né? Todo escuro, todo sombrio. Mas que fica por aí mesmo, né? Nas edições seguintes. Ah, e essa história, aliás, é o Pat Broderick, né, que desenha. Exatamente, né? O Pat Broderick tava, no caso, fazendo um filinho aqui. É, na questão das backup stories era comum, né? Até de repente pegar um outro artista e colocar pra fazer essas backup stories, até porque muitas vezes eram coisas fechadas, né? Eram coisas. Exato, podiam ser feitas em paralelo. Né? E aí começa, né, a saga das Servas Eternas, a edição número 1 mesmo, por assim dizer, né? Que aqui no Brasil saiu em 1986, na revista Super-Homem 20. Eu tenho autografada pelo Paul Levitz. Só uma pergunta, gente. O Kate Giffen entrou pra Legião no início dessa saga ou ele já tava desenhando antes? Se não me falha a memória, ele entrou antes. Mas pouco antes, né? Pouco antes. Ah. Porque o que tava, como eu disse antes, tava havendo uma transição, né? Tu tava tendo a fase do Grell e do Broderick, que eram os artistas regulares, e aí o Kate Giffen, ele começou a trabalhar na revista mais ou menos nessa época, quando o Paul Levitz começou a pegar os roteiros também. É, porque eu lembro dessa época que quando eu comecei a me interessar mais por Legião, foi justamente nessa época que trocou desenho. Eu acho que foi quando o Kate Giffen entrou, que deu um salto, assim, cara, principalmente na parte tecnológica, o cenário, assim, ele levou para um outro nível, assim, com cara de futuro mesmo, né? Para quem teve contato com a Legião, a dos super-heróis aqui no Brasil, pela Editora Abril, foi uma mudança brusca mesmo, acho que o Garavello também vai lembrar disso, porque chegou a ter histórias com o Kurt Swam desenhando. Sim, sim. Que é quando tu tinha lá, por exemplo, a puta, como é que era o nome daquela vilã que tinha o olho esmeralda? Imperatriz Esmeralda, exatamente. E aí tu tinha os vilões ali, né? Combatendo a Legião com o traço do Kurt Swan. Foi umas 2 ou 3 edições com a Legião do Kurt Swan. E aí, de uma hora pra outra, no título do Superman, a Legião volta com o traço do Kate Giffen. Por isso que marcou bastante pra quem leu a Legião nessa época. Porque quem pegou as histórias da Legião antes, o Kurt Swan já era artista regular da Legião dos Super-Heróis. Sim. E saía aqui no gibi do Superboy, na Editora Ebal. É, mas eu lembro que as histórias que o Kurt Swan desenhava, tipo assim, as edificações, o futuro, pareciam coisas clássicas, né? Sim. Meio parecia grego, né? Um troço assim, né? Tu não tinha um design futurista. Tu não tinha um design futurista. É o que eu comentei antes. Era tudo muito comportado. Até, eu acho que o que não era comportado eram os visuais dos personagens. Principalmente das mulheres, né? É, e só pra responder aqui o réu, o Kate Giffen entrou na Legião na edição 285. E a saga das Servas Eternas lá começa na 290, então foi praticamente. Entrou, fez essa saga da Esquadrão de Espionagem, Escudos, né? E depois já começou com a saga das Servas Eternas. Também a gente precisa mencionar, né? Imediatamente antes da saga teve um anual da Legião, né? Que é a entrada do Rapaz Invisível 2, né? O Jax Focart. Essa edição é foda, que é a volta do Combuto, né? Que ele leva a irmã dele, que tem uma doença, pro Brainiac operar. Cirurgia computadorizada, né, que ele chama. Aí o Computo invade a mente dela, ataca a Legião, né, e... Ela vira um avatar, uma representação do Computo, né, de carne e osso. O rapaz visível, o Focar, ele era um cuzão, né, cara? Ele ficava o tempo todo reclamando, não sei o quê. E aí eu lembro que, eu não sei se foi sacanagem dos caras, mas aí tem uma hora que ele fica preso. Eu acho que é o Darkseid, né? Ele entra no... E ele é o primeiro que vê o Darkseid, né? Só que ele não conhece o Darkseid. Aí o Darkseid mete uma rajada nele e fala que, não vou matar você porque você é um bosta, né? E aí, a partir daí, ele fica com aquela mecha branca no cabelo que me lembra o Pepe Le Gambá, cara, óbvio, né? Porque ele fala francês, né? E aí fica aquela porra daquela mecha branca na cabeça, né, cara? Falei, porra, que sacanagem, né, cara? E ainda tá com o abrigo do Bruce Lee, né? sim. Agora, não, uma coisa que eu ia comentar, essa edição anual, que o Garavello lembrou aqui, cara, eu nunca me esqueço dela porque ela tinha a planta azul da base. Vocês se lembram, cara? Sim. É verdade, sim. Tinha toda a explicação do que tinha em andar por andar da base da Legião, cara. E eu me lembro que na mesma época, na Heróis em Ação, lá que tinha a história dos Titãs, tinha a planta azul também na base dos Titãs, cara. O corrimão do Robin, né? Exatamente. Tinha um corrimão pra subir e descer. Subir que deve ser um sufoco, né, cara? Mas enfim, a saga começa, né, com a Legião e alguns integrantes da Legião, né, o Superboy, a Etérea, o próprio Rapaz Invisível, o Cósmico, investigando roubos em objetos de museus, né, que continham objetos mágicos. Os objetos que são na verdade, referências do século... Não, se bem que tem a espada de Excalibur também. É bem anterior ao século. É, não, eu tenho o bastão. Tem um bastão mágico que era de um antigo vilão da Legião. Tem a própria Excalibur também, né? Que é o Globo Esmeralda também, né? Ele rouba também. É, não é o Globo Esmeralda, ele rouba um. É um orbe em Talok 8, né? Que é alguma coisa lá do planeta, mas né. Mas aí o que acontece? Eles começam a investigar isso, né? E começam a ser atacados por uns seres meio... Parece meio pedra, né? Que se auto-intitulam os servos, né? E aí são vários servos que aparecem, né? Tem um que é logicamente um avatar do Superman, né? Você... É, o outro que lembra o Orion, né? Ele tem aquela... Tipo aquela... Mas aí que tá, deputado. Eu, quando eu li essa história, não conheci o Orion. Pra mim, ele era um cara que voava num cabide... gigante. Que parece, né? Aquela sim, negócio. Sim. É um segue dos... como era imaginado nos anos 70, né? E aí, eu não conhecia o Orion, não caiu a ficha. Obviamente, quem conhecia os Novos Deuses ia sacar a referência. Mas eu ficava... Isso passou desapercebido por mim e eu fiquei o tempo todo com o grilo atrás da orelha, com a pulga atrás da orelha, por causa daquele avatar serviçal lá que tinha o triângulo no peito e a capa. Uhum. Eu ficava pensando, pô, será que são versões maléficas dos heróis do século XX? Cadê o Batman aqui? Cadê o Batman? E quem é aquele cabeção, né? Porque tem o... É, quem é aquele cabeção, né, velho? O líder é da Marvel? O que ele tá fazendo aqui? Mas é aí o que acontece. Aí a Legião vai brigando com eles, né? Sempre perdendo, né? Sempre os servos conseguem capturar o objeto que eles vão buscar. Né? Mas eles conseguem capturar uma serva, né? Um dos servos, na verdade, era uma mulher, né? Era Elba Ramalho, né? Cabelão, né? Gigantesco. Elba Ramalho com boca de peixe. Com boca de peixe, não tinha nariz, é verdade. Né? Como acontecia várias coisas... Aqui a história da Legião nunca é uma história de cabo-rabo, né? Sempre tem várias coisas acontecendo enquanto a história principal tá rolando, né? Então, o que aconteceu? O Camaleão tava indo preso, né? Nessa primeira edição. O Lobo Cinzento vai lá xingar ele, né? Tá puta vida com o que aconteceu no asteroide, né? E aí nós temos também a decisão da eleição, né? Que o Transmutador se candidata, outro rapaz se candidata. E umas 15 DR, né, cara? Cada duas páginas. E a sonhadora botando o joelhinho na mesa, não sei porquê, mas que tá gostosa pra caralho. Já tá querendo ganhar os votos, né, de algum... É, exatamente. É o que eu chamo de marketing direto, né? Abordagem corpo a corpo com o eleitorado. Ela tenta fazer as mulheres frutas nas eleições, mas não dá muito certo, né? Ela é a mulher sonho. Trans. Tá, vai. E a saga continua na segunda edição, né? E os legionários estão ali analisando aquela serva, né, que eles capturaram. Eles descobrem uma coisa interessante, né? Ela é um clone de uma personagem que viveu no século XX, né? Pra nós, assim, a gente não conhecia muito, a gente foi conhecer muitos anos depois, que se chama Lydia Mellor, né? Que era ancestral da Penumbra, né? Uma Talokiana, né? Que também era campeã de Talok. Foi da Legião 2000, e... né? Era a Legião 2000? Era a Legião. Era, né? Era a Legião. Era uma sigla, Legião. É, que vinha sempre com um número depois, né? Como aquela Marvel 98, 99, 2000, as histórias de... É, que pra quem não se lembra, quem for leitor dos anos 90, era aquela equipe que tinha o Viltrox, que tinha o Lobo, o Capitão Cometa. Sim, mais pra frente o Capitão Cometa, Lady Quark, até mais pra frente eles fazem mesmo com uma Legião, né? Tem um... Como é que é? Pra escolher novos integrantes, que até parece um saltador, né? Enquanto eles descobrem isso, né, aparece, né, aquele virão que apareceu lá na história do Monel, da Penumbra, começa a aparecer na história, né, começa a ser mais presente. E uma das coisas que ele faz, ele vai atacar simplesmente um dos piores vilões que existem da Legião, que é o Mordru. Não, ele vai atacar e acaba. Sim. Não, e é interessante porque o Mordru, ele chega assim, né, ele liberta o Mordru que tá preso, né, aí o Mordru fala, obrigado por ter me libertado, com isso eu vou fazer sua morte ser rápida e indolor, né, aí só chega e fala, você não tem nada a ver com isso, cara, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso que você, simplesmente suga toda a energia, né, do Mordru, deixa o cara praticamente um velho caquético. É, tanto que a Legião encontra ele depois, aí só balbuciando dentro da cratera lá, né, trevas eternas. E aí é o que eles sentem a pique entrando, né. Oh my God! que daí todos eles ficam assim, puta merda. Não, é, não, eu acho que isso é um pouco antes, porque eles lutam com os servos e os servos deixam claro que eles são servos, é que estão trabalhando pra alguém. Ah, o meu mestre, né? Vou levar isso para o meu mestre, não sei o quê. E tipo assim, cara, os servos dão um cacete no Monel, no Superboy. Sim, mas eles ponderam justamente eles ter acabado com o mundo. É isso que eles falam, né? Eles falam, cara, os caras batem nos nossos membros mais fortes, né? E são os servos, né? Imagina o chefe, né, cara? Exatamente. Porque eu pensava, não, de repente o chefe é aquele carinha meio nerd, meio só manda as coisas, mas pô, o próprio chefe vai lá e praticamente acaba sozinho com o Mordru. Aí sim você sabe que a coisa ficou séria, né? Mas além disso, né, além desse ataque a Mordru, né, o mestre também vai pra Takrongautus. Ah, o planeta prisão, né? É. E também faz ali um pequeno escarcel, né? Porque ele ataca o Mestre do Tempo, que também era outro virão foda da Legião, né? E também faz a mesma coisa, né? Acaba suga a energia dele, vai, deixa o cara meio catatônico lá, né? E também causa uma pequena rebelião, né? Que um planeta prisão, uma rebelião que é o planeta inteiro, né? Uma pequena. Você sabe que tá com grau, isso é o problema, né? Se der zica lá... É um planeta inteiro dando zica, né? É, a fase que eu desenhei a Legião ali um pouco antes dos Novos 52, tinha acontecido isso aí, né, cara? Então os caras se espalham pelo universo pra conter a evasão de Takrongautus, né? Então tu só imagina, os caras já tiveram... Claro, foi uma repetição da ideia, né? Mas os caras não aprendem com erro, né, velho? Eles põem todos os presidiários num único lugar, num planeta inteiro, cara. O planeta é uma prisão, certo? Pense nisso. É muita burrice, cara. Puta que pariu. Não dá. Não, mas isso já veio de tempos, né? Não teve aquela saga na própria DC? Como é que chamou? Acho que é Survival Run. Que jogaram todos os super-vilões da DC num planeta lá, de fora. Não teve teve alguma coisa assim também, né? Teve. Então, a gente sabe que eles não são muito originais nesses casos, né? Mas eu não tô reclamando da originalidade, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tu vai juntar só sangue ruim num único lugar. Pensa bem, velho. Tu tá em barril de pólvora naquele planeta, cara. Aí qualquer coisa é motivo pra... Bom, vocês entenderam. Eu fico indignado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, mas todo quadrinho assim, cara, os caras juntam todos os... Tipo, tem a balsa, aquela prisão na Marvel que era dentro de uma montanha, como é que era o nome? A gruta. A gruta, uma coisa é uma balsa, uma coisa é uma ilha, outra coisa é um planeta. Ah, mas então, é só em escala maior, né, cara? Tipo, chega um momento em que não cabe mais numa montanha, você vai precisar de um lugar maior. Carandiru, sabe Carandiru? Carandiru, né? Imagina agora no mundo todo. Ah, veja pra Dodô, bom, né? Se eu tentar escapar, ele não consegue nadar pra nenhum lugar, né? É, verdade. Vai nadar pra onde? Vai correr pra onde, pô? Tudo. É. Mas, né, enquanto tá acontecendo isso, né, alguns legionários também vão pra Naltor, né, que é o mundo natal da sonhadora, pra encontrar a irmãzinha dela, né? A famosa feiticeira branca, né? Ela é inserida na narrativa da Legião aqui, sim, né? Exatamente. É, depois ela vira membro, né? Da Legião, né? Exatamente. A sonhadora chama ela porque ela é uma maga, né? Ela se mudou pro mundo dos feiticeiros pra aprender a magia. Aliás, tem até ela engraçada a hora que ela aparece, né? Ela aparece, né? No explosãozinho, né? Isso. Ah, bem show off. Fala umas palavrinhas, né? Todas. Aí fala, gostou da minha entrada? Eu ensaiei por 4 horas. Olha que idiota isso, né, cara? Essa é uma coisa que a gente até vai talvez explique um pouco mais pra frente, mas é que nessa época, né, da Legião, no século 30, praticamente não existia magia, né, no universo. A magia tava basicamente ali em Mordru, né, que tinha praticamente absorvido quase toda a magia do universo, e no mundo dos feiticeiros, que era um mundo dedicado a estudar isso, né. E lá os mestres feiticeiros ensinavam que os feitiços não surgiam do nada, você tinha que se preparar antecipadamente para fazer os feitiços, né? Nem que seja por uma entrada. É, exatamente, né? Agora, o réu tava falando aí, né? Ela pergunta pra irmã se gostaram da entrada, o Bloco gostou, velho. O Bloco ficou de pedra. Não, e o legal é que o que eu achava engraçado na Legião é que era o seguinte, cara. Tipo assim, teoricamente, cada um pra entrar na Legião tinha que ter um poder, né? Mas aí eles deixavam claro que eles eram nativos de alguns planetas. Todo mundo naquele planeta tinha o mesmo poder, né, cara? Era estranho isso, não era? Você não acha? É, eu acho estranho, mas no momento que você pensa assim que cada planeta elegeu o seu campeão, vamos dizer assim, né? Sim, o seu representante. No planeta da Sonhadora, todo mundo tinha premonições. No planeta do Bloco, todo mundo era super forte. No planeta do Transmutador, todo mundo tinha o poder de transmutar. Então, na verdade, não são poderes, né, que esses filhos da puta têm, né, cara? É, isso tem poder diferente pra entrar, né? Mas não de não que só esse cara tem esse poder no universo, né? É, são habilidades, né? Que da própria raça dele, na verdade. Eu tô lembrando daquela história do Aragonés, do rapaz déjà vu. Que podia fazer eventos se repetir. Isso não existe. Isso é impossível. Próximo. Aí passa 3, 4, 5 meses. Pô, eu sou o rapaz déjà vu. Posso fazer acontecimentos se repetirem. Isso é impossível. Próximo. Pô, eu sou o rapaz déjà vu. Posso fazer acontecimentos se repetirem. Isso é impossível. Próximo. Mas enquanto a Feiticeira Branca se encontra, né, com a Sonhadora, até pegando esse gancho do que ela falou, né, de repente o Bloco nota, por que tá todo mundo correndo, né? Aí a Sonhadora fala... Só eu tô aqui olhando pra ela feito um não, idiota. Aí a Sonhadora fala, não, normalmente isso acontece quando o pessoal tem uma visão de algum desastre acontecendo, né? Corre, negada! E aí surgem os servos, né, atacando, né, pra capturar a Feiticeira Branca, e aí que acontece aquilo, né, é um portal, né, que abre, sempre abre, os servos aparecem do nada, né, e no meio da briga é quando o rapaz invisível entra no portal, né, pra descobrir sobre o mestre, né, e aí que tem aquela cena que o Hel falou, né, que o mestre vai pra ele e fala, você é o primeiro a me ver há muito eu tempo. Eu sei que tu tá aí, Mocó. Eu sei que você primeiro falou, não adianta estar invisível, não é que eu tô vendo você, legal. Assim, tá bom, vou pegar leve com você, que você é o primeiro que me vê há muito tempo, né? Vou só te dar um piparote aqui e ficar quieto no seu canto. Piparote. Né? E aí, e quando termina a luta, o rapaz invisível tá no canto chorando, né, em posição fetal. E aí o cabelo dele começa a ter uma mecha branca. Com aquela leve sensação de estar cagando para dentro. Mas o que eu acho engraçado é que ninguém fala nada do cabelo dele ter mudado, né, cara? Ah, velho, o que que tu quer, meu? Olha as roupas da Legião, tu vai entender, cara. O cara já tomou um soro pra ficar invisível, né? Então, Exato, velho. Deve ser efeito colateral do soro mesmo. Ou, na verdade, aquela faixa era pra ser amarela, né? Aquela faixa amarela de desenho animado. É, ou não sei, ou talvez o design original do personagem fosse esse, mas o arte finalista cagou, né, nas primeiras edições, talvez. Pode ser também. É, eles arranjaram o pretexto. Foi bom tu ter falado isso, eu vou perguntar pro Paul, cara, pro Levitz. É, talvez o cara cobria a parte... Porque se você vê alguns desenhos, tipo, quando aparece ele de lado... Tem a marca de como seria a faixa branca, que é pintada de azul. Mas quando aparece ele de frente, é como se o finalista tivesse pintado de preto ali dentro. Tipo, esse cara tá louco, né? Esqueceu de preencher o cabelo do cara aqui. Aí provavelmente lá pela terceira edição o Kate Lee falou, não, caralho, ele tem o cabelo branco mesmo. É pra ser assim tá, mesmo. Desculpa. É. Como a gente falou, né, as histórias da Legião sempre quase tinham uma história de backup, né? Nessa história de backup, aquela serva que tava presa na... no quartel da Legião, né, aquele prédiozão gigante, né, com aquele L gigantesco, né, ninguém fácil de achar, né, ela acorda e na sede só tá a Saturnia, o Cósmico e o Relâmpago que tá... Ups. Eu preciso falar um negócio. Essa história backup, ela foi feita depois. Ela não é uma história original da época. Ela foi uma história para cobrir uma lacuna. Isso aqui foi feito pro encadernado, não é a backup da edição original, não. É, na verdade... É, tem um traço meio diferente, né? Num... É, o Kate Giffen e o próprio Larry Malstead, os dois fizeram parceria de novo, mas tu pode ver que tá bem diferente. Quer dizer, essa história ela foi feita bem depois. Sim, cara, lembra mais aquele traço do Giffen, né? Mais da época da Liga ou da própria da Legião. Isso. Mesmo, da segunda fase das jaquetinhas, como a gente falou. É um traço, você vê uma baita diferença, né, nas histórias. Ah, então, foi essa história, essa parte da história que eu falei que o desenho tá diferente. Não, mas isso aqui é a história feita depois, cara. É, que eu falei, eles fizeram pra cobrir a lacuna mesmo. Aham. Uhum. que não, na história original não mostrava como que a vagabunda tinha fugido. É, não, é que na verdade serviu só pra mostrar que na eleição, né, a sonhadora tinha ganhado, né? Praticamente a história é o relâmpago dando é verdade. Cacete, o relâmpago acordando da febre, dando cacete na serva. Ah, não, e eles justificam também isso, né? O cara fala que como o relâmpago usou o raio dele, ele, tipo assim, descarregou um pouco a febre, né? E aí eu acho que eles descobrem isso também, né? Que talvez a cura pra febre do rapaz relâmpago seja isso, seja ele usar os poderes. Tanto que ele volta depois, sim, né? Ele aparece mais pra frente de boa. É, na história seguinte ele já tá de boa lá, conversando com todo mundo, tranquilão. Isso aí. Ele vai encontrar o irmão dele depois, sim, também, sim, né? Que mais adiante na história da Legião. Por sinal, aquele irmão dele, um pequeno à parte, cara, a maneira que os caras faziam a manifestação do poder dele, ele todo com raio saindo do corpo, todo o corpo dele todo desenhado com energia elétrica, assim, né? Era legal. Era do caralho. Eu imitava pra caralho, eu tinha inventado uns dois ou três personagens com poder elétrico, assim. Ele perdeu o braço, né? Ele ficou com o braço biônico, uma época. Isso, foi? Isso aí. Foi lutando com o irmão dele, não foi? Que ele perdeu o braço. Foi. Né? Que é explorado mais pra frente, né? Quando o Darkseid ataca a Legião, né? Ele fala, que ele ataca todo mundo e mostra o relâmpago agora perdendo o braço, né? Falando, você vai perder o braço de novo. É, isso é uma coisa que a gente tem que falar lá pro final do episódio também, né? Mas prossiga. Isso, aí, partindo pra terceira edição da saga, né? Os legionários vão pro mundo dos feiticeiros, né? Alguns, aquele grupinho ali da sonhadora, que tava com a feiticeira branca, né? E o bloco, claro, lógico, que vai. Já. Tá louco pra traçar. Já tá encolerado, né? O bloco namorou com a feiticeira branca depois, né? Namorou. É que ali na Legião não namorou, né, praticamente. Se não uns aos outros, ali, pelo menos alguém, algum personagem coadjuvante. Ali, né? Ali aguenta, hein? Ali aguenta. Acho que o único que ficou na mão mesmo foi o Pulsar, né? É. Não, a Vesper. Ele namorava a Vesper, sim, não era? É. Não, namorava naquelas, né, cara? Só se ela mandava ele carregar um vibrador. Não, pô, ele podia ter um traje de contenção que tem um na frente. Ah, não teve aquela época que ele virou um ser sólido, né, por causa do Kislet, é, né? É verdade. Um construto pra eu ele. Eu me sinto mais normal, cara, porque eu pensei isso quando eu era adolescente. Eu pensei assim, cara, coitado do Pulsar, velho. Eu penso, não, mas peraí, o cara tem um traje. Que bom, cara, eu não me sinto tão anormal. É bom saber que tem pessoas loucas como você. Imagina como é que ele sente prazer, né? Ele dá prazer pra ela, ela vai. Agora ele, será que sente alguma coisa, né? Chega desse papo, né, guys? Enquanto tem alguns legionários lá no mundo dos feiticeiros, né, que eles vão conversar com os grandes mestres feiticeiros, alguns legionários que foram pra Takrong Altos, né, eles são atacados pelos montes de servos, né, de novo. E aí até surgiu um outro servo que eu não lembro se tinha aparecido antes, que é um todo cabeludo, né, que é lógico que a gente hoje sabe. Tem uma clave, sabe, né, sabe hoje em também, dia que é, né, o clone do Kalibak, né, mas é como você falou, na época, pra quem não lembra, quem não conhecia os Novos Deuses, né, não sabia quem era Orion, quem era Kalibak, era só um bicho gigantesco com um cabelão e uma clava, né. Né? E aí é que acontece uma das porradarias mais violentas, né? Que o Monel, né, no meio dessa luta, ele faz a mesma coisa que o rapaz invisível, né? Os caras não aprendem. Ele entra no portal pra ver o mestre, né? E quando ele vê o mestre, ele fala, pô, você... Eu te conheço, cara. Já te vi antes. Porque o Monel, né? Ele era da nossa época, só que ele ficou preso na zona negativa, né? Por mil anos, não, mais, zona, né? Zona fantasma, porque, por favor, na zona negativa do quarteto. É, na zona fantasma, isso. E aí, por isso que ele conhecia o Darkseid. Não, né? E aí o que acontece, né? O Darkseid dá uma cacetada nele que ele entra em coma, né? E aí que tem um dos pontos mais importantes, né? Porque o vilão, né? Olha pra ele e fala, mas eu peguei um conceito na sua mente muito bacana, Daxan, que era o planeta dos Daxamitas. Que conceito magnífico. Que, na verdade, eram basicamente uns kryptonianos com vulnerabilidade a chumbo, né? Só uma ressalva. Eu acho engraçado no final desse capítulo que a sonhadora tá rindo, né? A gente pega ele, ha, aí o lobo cinzento fica puto, né? Falou, o quê? Você tá rindo? Os caras apanharam pra caralho, tá todo mundo quase morto lá, não sei o quê. Aí o Pulsar desencana a lobinha. Era troll mesmo, né? Aí ele fala, já botei um traje de contenção novo, porque o Darkseid tinha explodido, sim, né, o Pulsar. É, não, é o clone do Orion, né, que na verdade, assim, explodiu. O Pulsar e a Vesper encontram os servos, Tanto que o Pulsar pega a Vesper e joga ela pra fora do planeta, né? E sai correndo, né? E os caras atrás, né? E de repente ele sai num portal com todo mundo da Legião, falando, não, chegamos pra ajudar. Ele fala, pô, sai da frente, cara. Aí o Orion chega por trás e dá um tirambaço nele, né, com a Astro Força, né? Sabe, de dia, mas desintegra ele. Mas, de qualquer forma, ele fala, né? Eu já botei um traje de contenção, novinho, e a maior parte da galera tá na boa. Aí ele fala, só o Monel ainda tá meio detonado. O Monel tava em coma. E ele falou, tá meio detonado, né? Mas tá, o resto... De resto, tudo bem, né? É. Tá uma merda. É, e durante essa batalha, né, no mundo dos feiticeiros, né, além de tudo isso, né, o Monel entrando em coma, o Pulsar sendo destruído e voltando, né, os feiticeiros se juntam, né, e acabam fazendo um feitiço lá que invoca um bebê, né, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio, mas que a sonhadora sabe que é a chave pra resolver todo o problema, né, tanto que é por isso que ela ri, né, naquela hora, né, que tá todo mundo... Que o Lopes Sinas reclama dela. E lá na sede, né, os fundadores, né, o Relâmpago, a Saturno e o Cósmico, estão analisando o restante dos cérebros, né, e é que eles descobrem toda a verdade, né. Não, sem esquecer, não podemos esquecer nessa fase aí também, que está com eles um dos caras mais boludos. O cara que cata três mulheres de uma vez só, né, que é o Saltador, né. No caso, duas, né, na época. Uma das gêmeas dela. Tinha morrido, exatamente. Cata duas, não importa. O cara é epic win, né, velho? Não tem que discutir. É, tanto que naquele anual que eu falei lá no comecinho, né, que o Computo volta, né, a atacar a Legião, o soldador fala pra Dama do Pra, vamos lá atacar, vamos lá ajudar a Legião, ela fala, não posso ir, eu tenho medo desse cara, foi ele que matou, ele que me matou, né. Não, e o que eu acho legal é que a partir daqui começa a aparecer, né, aqueles... Todos os personagens da Legião, aparece um quadrinho, dois, assim, e não aparece mais, né, na saga toda, né, cara, a partir dessa edição. É, porque agora a coisa fica tensa, porque os caras estão convocando até os reservas. Tu tem lá o Karate Kid lá jogando... Space Invaders. Space Invaders, holográfico. Nessa época ele já era o Marcial. É, Marcial, exatamente. Era Marcial, casado com a Princesa Projector. Como é que era aquele que tinha o roupa de bobo da corte, como é que era o nome dele? Bobo da corte. Roupinha de Pierrot, assim, que era o... Como é que era o nome? Não lembro. Duplicador. Ah, sim, é, não é que era uma roupa de Pierrot, ele tinha um negócio na roupa que era aqueles... Losango, né? É, então é, mas parecia bobo da corte. Não lembrava dos heróis de Lalor, né? Mas ainda no meio dessa edição, né? Como eu tava falando, os fundadores estão lá analisando os outros servos, né? E que se descobre que, na verdade, eles são clones de outros, né? Descobre que tem um clone do Superman e um clone de um ano, né? Uma coisa interessante, porque nas palavras da Saturna, mas eles são baterias vivas, não tem células. Como é que você vai fazer um clone deles, né? Que era um dos guardiões, né? É, um cabeçudo aquele, não é? Um dos guardiões da galáxia, que são os da Marvel, viu, galera? Pense no filme do Lanterna Verde, esqueça agora o filme do Lanterna Verde, por favor. É, lembre-se de A Liquidação Total. E como a gente falou, né, a edição acaba com os legionários convocando todos os reservas, né? A Princesa Projecta, o Marcial, o Saltador e a Dama Dupla... Se não me engano, o Colossal e a Violeta também estavam de reserva na época e foram ajudar. Então chama todo mundo, né? O famoso corre negada que o bicho tá pegando. Eu acho que se você achava que tinha personagem demais, agora... É porque eles resolvem ir pra é Daxan? É, eles vão pra Daxan, não é? Sim, o Darkseid, que a gente ainda não sabe que é Darkseid, ele tá convocando os Daxamitas. Isso. E aí é engraçado que tem uma cena que ele tá lá no planeta, ele tá discursando, né? Seus novos poderes não são inspiradores? Não desejam fazer uma homenagem apropriada ao seu mestre? Aí todo mundo, sim, sim. Daí ele manda o pessoal voar, né? Nesse quadro aqui tem um Thor. Sim, é verdade. Voando lá no meio. E um cara aqui que eu não sei quem é, velho. Que o cara tem um círculo na cabeça. E tem um Homem-Aranha aqui embaixo. É, tem um ali embaixo. É, esse Homem-Aranha parece meio Besouro Azul, assim. Exato. É, que isso aí já é edição 4, né, que aqui no Brasil... E lá, não sei se você reparou, lá no fundo tem uma silhueta do Galactus. Da Galactus, é verdade. Que merda, hein? Seu tudo. Só homenagens, né? Só homenagens. Agora, só uma dúvida. Os Daxamitas do seu planeta não tinham poderes, né? Eles eram igual kryptonianos, eles só ganhavam poderes quando o sol amarelo, né? Amarelo, que é o que o Darkseid faz. O cara é tão foda que ele muda a composição do sol, cara. Não, ele muda a composição dos Daxamitas. Não. Porque o Superman precisa usar o traje dele pra não perder os superpoderes, né? Eles estão sob o sol vermelho de Daxam ainda, lutando. É, o Superman tá com o traje todo cheio. Olha aqui, velho, o Kate Giffen fez o traje dos 952, o quadro do Superman. Microcircuitos. Caralho, velho, isso aqui parece o traje dos 952, cara. Não, então, na verdade, só pra explicar direitinho, né? Isso aqui já é edição 4. Né, da saga, que aqui já saiu na Super Powers, né? A primeira edição do Super Powers aqui no Brasil sai com uma história da Legião, né? Pra você ver como os caras gostavam da Legião. Deixa eu só falar uma coisa que eu fiquei puto nessa época. Porque até então eu tava acompanhando a história do Superman, e o legal dessa história do Paul Levitz é justamente o suspense de você não saber quem que é a porra do vilão, né, cara? Isso você aí. Ficou, acho que umas 3 edições lendo as histórias, falou, caralho, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Aí que falou lá, a história conclui em Super Powers 1, né? Sei lá, daqui 2 meses na banca. Aí, cara, a filha da puta da editora Abril me põe uma propaganda do Super Powers, que é a porra do Darkseid segurando a Super Moça pela cabeça. E aí, tipo, você fala, ah, é o Darkseid, né? Tipo, na propaganda, né? Você via que era o Darkseid, né? Que não era... Tipo, estragou toda a surpresa, né, cara, da parada. Se não me engano, tinha até pôster na livraria, assim, com esse desenho, assim. Vocês lembram dele segurando a Super Moça pela cabeça, assim? Não, eu não lembro muito dessa propaganda, não. Mas eu não duvido, né, que a Abril tenha feito isso, né? Então, de repente, colocava na capa da Super Powers, né? A Legião enfrenta a Darkseid. Cara, é foda. E o pior é que a gente tá falando da Super Powers, que é a revista que tinha os brinquedos, que era baseado no desenho animado do Darkseid querendo casar com Mulher Maravilha. Quer dizer, tudo conspirou, cara, pra você entender que era o Darkseid mesmo, sabe? O que acontece na edição, né? A gente falou, o mestre vai pra Daxam, né? E domina todos os Daxamitas, né? E ele simplesmente troca os mundos, né, de lugar. Ele troca o mundo original onde ele estava, né? O mundo onde ele, em tese, estava preso, com o Daxam, né? O lugar onde o mundo dele estava era um sol amarelo. Por isso que ele consegue transformar todos os Daxamitas em super-homens, né? Porque, na verdade... É. Mas por que o Superman precisou usar o traje, então? Então, porque, na verdade, quando o... Ah, ele trouxe de volta. Isso, na verdade, é a feiticeira branca, mais pra frente, destroca, né, os mundos. Aí todos os Daxamitas volta pro lugar e o mundo onde ele tava, onde o mestre tava, volta pro lugar original. Assim, Garavelo, isso é tudo muito bonito, mas na minha cronologia pessoal, o Darkseid é tão foda que ele inverteu a polaridade do sol. E é aqui que eles destroem um dos servos, né? Que o cara protege o Superman, o transmutador, né? Protege o Superman com uma esfera de chumbo. Isso. E transforma tudo que tá ao redor do avatar lá do Superman em kryptonita de ouro, né? Exatamente. Dourada, que tira os poderes pra sempre, né, do Superman. É, e na verdade, como eles já sabiam agora quem eram os servos, né? Quer dizer, pelo menos alguns eles sabiam, né? Eles conseguiam... deduzir quais as fraquezas. Isso, né? Tanto que o Pulsar também, nessa mesma edição, ele destrói aquele clone do ano, né? Cabeçudo, jogando toda a energia em cima dele, né? Porque, em tese, a energia dele podia ser amarela, né? Sim. Então dá essa... Ele consegue destruir também... E, na verdade, essa edição é porradaria pura, né? Porque os legionários enfrentando os servos, né? Destruindo todos eles, e o Darkseid usando os Daxamitas pra destruir Daxam, né? E construir refazer o planeta à sua imagem. Olha que bonito. E aí no final dessa edição que revela que é o Darkseid. Exatamente, né? Que vilão. Darkseid ali com sua mini saia. Suas botas cano longo. Século 31 era fashion, né? Era século 30, né? Na época era fashion. Exato. E a edição 5, né? Que era, aqui no Brasil saiu junto, né? Era a segunda parte da Super Powers. Começa com o Brainiac, né? Explicando quem era Darkseid, né? Porque, tipo, ele falou, nós estamos enfrentando Darkseid. Todo mundo, hein? Quem? Como é que é? Quem é? Tipo, caguei, hein? Quem é esse cara, né? Só um pouquinho. Primeira página aqui, ó. A época, a conclusão da saga das Trevas Eternas. A Jack Kirby com respeito e agradecimento. Tenho que deixar claro também uma coisa aqui para quem tá ouvindo esse podcast. O Paul Levitz, ele resgatou elementos que ficaram em aberto da Hunger Dogs, que foi uma graphic novel que o Jack Kirby fez concluindo a saga dos Novos Deuses, né? Porque quando ele fez o Quarto Mundo lá na DC Comics, ele deixou algumas coisas em aberto na história de Orion e Darkseid. Tempos depois, o próprio Paul Levitz, que estava no editorial da DC, convidou o Jack Kirby para concluir a saga. Então a Hunger Dogs, que é essa graphic novel que o Jack Kirby escreveu, desenhou, pintou e tudo mais, mostra a batalha final de Darkseid com Orion, né? E essa história em especial, agora que o Garavello puxou aqui, ela meio que amarra as pontas, porque o Orion que volta, né, no caso... Opa, tô falando nessa hora. Ah, foda-se, tá o Mel aqui também. Se ele ia dar a história... O Orion que vai voltar no final da história é o mesmo Orion que sucumbiu na Hunger Dogs. O próprio podcast é um spoiler, né? Então, você tá dando spoiler, né? De spoiler. Pelo amor de Deus, essa história é da década de 70, caralho, porra. E nessa hora, né, Legião... No caso da sonhadora, né, como líder, fala, bom, o Brian não costuma errar, né, dificilmente. Então agora a gente chama todo mundo que a gente puder, né. Ele chama a Supermoça, que na época tava afastada, né, tinha pedido pra sair da Legião. E eles chamam finalmente a Legião dos Substitutos pra ajudar, né. Uma coisa assim. Momento de glória da Legião dos Substitutos. Estão lá jogando carteado, né, batendo um papo, pé em cima da mesa e de repente toca o alarme. Ô, alarme, a Legião está nos chamando, é o dia de glória. E eles vão enfrentar quem? Vão enfrentar os taxamistas, né? Que estão devastando o planeta atrás de planeta, né? Eles vão ser bucha de canhão. É, exatamente. A própria batalha começa a aumentar, né? Porque não é só os legionários agora que aparecem, né? Eles começam a mostrar que um monte de outros heróis do século 30 também estavam engajados, né? Os nômades, os heróis de Lalor, o Deven, né? Que é um kryptoniano, né? Que não era kryptoniano, que era kryptoniano, dependendo da fase que você pesquisa dele, né? É, e isso é legal que o Levitz aqui, ele, além de fazer essa homenagem pro Kirby, ele faz um resgate de todas essas personagens coadjuvantes que foram aparecendo no decorrer da mitologia da Legião desde a década de 50. É, isso era legal mesmo. É isso que eu falei, é nessa época, nessa hora da revista que aparece um personagem novo a cada dois quadrinhos. Assim. Exato. Aparece, dá um soco e some. Ou leva um soco, né? A maioria ali, nessa hora, tá todo mundo meio que apanhando, né? E uma coisa que a gente até esqueceu de falar, né? Aquele bebê que a gente falou na terceira edição, que os feiticeiros tinham invocado, né? Ele tem uma coisa interessante, né? Primeiro que ele não chora. Cresce rápido. Isso, né? Ele vai crescendo até virar basicamente um jovem, né? E no meio da batalha, né? Os taxamitas atacam uma nave onde tá, se não me engano, o Bloco, a Feiticeira, a Véspera e mais alguns lá, e o bebê. Isso. Acho que a Pluma tá, né? A Pluma. E o Bloco tá ali cuidando da criança. Isso. E aí esse servo aí, que era o Orion, leva o bebê pro Darkseid, né? E aí a Legião fala, bom, agora é partir pra cima com tudo, né? Eles acabam chegando em Darkseid, né, onde tava o Darkseid. E aí tem a porrada geral, né, entre o Darkseid com a Legião. Tem até aquela famosa página com vários quadros, né, que ele simplesmente olha pros legionários e vai falando, bom, você vai perder o braço, você vai perder o poder, você vai virar você vai ficar uma velha caquética toda enrugada. Cara, uma pequena parte que eu tava olhando de novo a edição aqui. Velho, o camaleão fugiu da... Ele tá, tá foragido, preso. Né? É, tá preso, né? Ele tá com, ele tá com algema nas antenas, sim. Cara. Eu não me lembrava disso. É, tá que com algema nas antenas. Era pra neutralizar o poder. Exato. Dele, né? Que até mais pra frente, depois que ele ajuda, né, a combater aquela rebelião em Tacongrautus, né? Quando os daxamitas vão lá pra destruir, né? Na verdade, os daxamitas não, uma criança daxamita vai lá e destrói o planeta inteiro, isso, né? Isso. Ele acaba conseguindo deter essa criança jogando ela junto com o Validus, né? E o que eu acho engraçado é que ele até fala, tipo assim, uma hora que ele tá se escondendo, ele fala, pô, ele já olhou aqui pro meu lado umas duas vezes, né? Acho que ele não sabe controlar direito o poder dele, tá? Raio-X, ele não sabe usar. Tá usando através, né? E meio pra dar um migué também, né? Pra contextualizar como que ele derrotaria a criança um pouco mais pra frente. Tipo, você pensa, porra, mas esse moleque, né? É taxamita, é foda pra caralho. Como é que ele conseguiu, né, ganhar do cara depois, né? Aí tem esse Hzinho de que, ele não sabe usar os poderes ainda direito, né? Não sei o que, bababá. Não, tem outra Hzinha, né? Ele joga ele na cela do Validus. Do Validus, exato. Não, que é aquela coisa, ela permite que você entre na cela, mas não permite que você saia. Coisa assim meio, hein, né? Tipo, por que o cara vai entrar e depois não vai querer sair, é, né? Mais ou menos que nem a área de comentários do MDM, é isso. É, mas aí, na sede da Legião, A serva acorda de novo, né? Porque ela só faz isso, né? Ela é derrotada, acorda pra ser derrotada de novo, né? Cara, essa sequência é legal, porque daí a gente vê meio via Violeta agindo, né, cara? Sim, que era uma coisa meio... Ah, a Violeta era um ótimo personagem pra essas questões do esquadrão de espionagem, né? Essas coisas mais... Mas, pô, em batalha mesmo, pra que ela servia? Pô, é uma coisa bacana. Ela entra na cabeça da serva, entra num vaso sanguíneo e fica lá bloqueando o fluxo, né, de sangue, né? Que, na verdade, ela fala, é um líquido extremamente lábil, né? E ela... É, isso, mas ela faz a serva ter um derrame. Que é a coisa que depois o Geoff Jones usou nos últimos tempos pra Atômica, né? Da vilania eterna, que é a mesma coisa. Ela entra no sangue e vai lá dar um chute no cérebro do cara. E aí o Darkseid acaba com derrotas legionários, né? Mas, no meio da batalha, a Feiticeira Branca consegue destrocar os planetas, né? Volta a Daxan pro Sol Vermelho Não seja leviano, cara. Você tem que falar dessa página dupla. Essa página dupla do caralho, que é uma citação sim. Aqui, a criação. Sim. Puta, é muito foda essa página, cara. Eu achei engraçado que, quando eu li essa história pela primeira vez, que a Penumbra, ela se fecha, né, dentro da... com o moleque, né? Aí ele joga... O avatar do Orion entra lá dentro, né? E aí abre... e aí sai o Pai Celestial lá de dentro, né? E o Orion, né? Ele fala, eu fiz o avatar virar o Orion. E aí, eu sempre, na minha cabeça, aquele moleque que tava crescendo rápido era o Pai Celestial. Na minha cabeça foi isso. Mas daí, depois, lendo o encadernado, que tem aqueles epílogos lá no final... Isso. Não é, né, cara? É o filho, o segundo filho da... Da Saturn, você tá falando? Ele some e aí o Darkseid... Dá a entender que o Darkseid que pegou ele no... Mas isso eu ia falar depois. Na verdade, ele vira o Validus. Ah, tá. Não, e na verdade nessa cena... Ah, é verdade, ele até fala que meu pequeno Validus, verdade. Na verdade, essa cena também tem uma coisa interessante, né? Que o Daniel falou, que tem aquela cena homenageando, né? A pintura lá da criação do homem. E aí, aquela hora que o servo entra, né? Pra pegar a criança, de repente você só ouve ping, ping, ping... É, e ele fala, puta, não, a caixa materna não, porra. E aí o que acontece? Aí o Asurge, né, o Pai Celestial, né, que era criança mesmo, ele reverteu o avatar pro Orion, né? E enquanto o Orion vai lá batalhar com o Darkseid, né, o Pai Celestial cura todos os legionários. Cara, né? que cena foda, cara. Dessa cena que o Pai Celestial tá curando os legionários, a página anterior, que tem um meia splash page aqui, com Kirby Dots pra todo lado, velho. Puta, agora cá pra nós. Foda. Não sei se você reparou, mas na cena em que o Orion pula em cima do Darkseid, o Kate Giffen chupinhou descaradamente um desenho clássico do Jack Kirby, que é uma cena do Capitão América, pulando nessa mesma posição. Mas é uma homenagem, né, cara? Eu não duvido. Que é um close de cu dele, né? Não duvido que o Kirby usava bastante essa cena, viu, também. É, verdade. Se bobear, era uma cena que ele aparecia bastante. Aí, deixa eu chamar com um pequeno detalhe aqui. A gente foi falando agora página a página. À medida em que tanto os servos quanto o próprio Darkseid, quando ele tava oculto ainda, eles vão se manifestando, tu tem o uso dos Kirby Dots aqui pra caralho, né? Se o cara junta as pontas... Pô, explica o que é isso pra galera que não sabe, cara. Ah, sim. Então... Aquelas... bolinha de energia. Né? Exatamente. Os Kirby Crackles ou Kirby Dots, né? Que são os pontos de energia. Que o Jack Kirby que criou mais ou menos essa representação de energia, no caso, né? Graficamente falando, quando ele olhou algumas representações, fotos de pulsares, né? Fotos antigas, com baixa resolução daquela época. Nem precisava, na verdade. Só ele disparar um flash em cima do olho dele, que a qualquer lugar que ele olhar, ele vai ver essas bolinhas pretas aí. É só ele comer um morte lenta, né, na frente da rodoviária. É a mesma coisa. Atenção, né? Você desenhista iniciante que quer aprender a desenhar como Kirby, já começa sabendo como desenhar Kirby Dots. Vai comer cachorro quente na rodoviária, né? Tá certo. E aí, o Pai Celestial, além de curar todo mundo, né, ele ainda fala, vou trazer os mais poderosos de vocês e torná-los ainda mais poderosos, né? Que é o quê? Ele deixa o Superboy e a Supermoça invulneráveis, né, por um tempo ao Sol Vermelho. E aí o Orion e o Darkseid estão lá se arrebentando, né, o Orion joga o Darkseid num poço de fogo, que né. Que página. Só uma pergunta, esse era o Orion de verdade ou não? Ou era o... Não, quer dizer, não, né? Dá a entender não, que ele, não. Ele fala que o nosso último embate foi tarerel. É o que eu falei antes, cara. Ele, na verdade, a essência desse Orion aqui que o Pai Celestial traz é o do Orion que lutou contra o Darkseid no Hunger Games. Hunger Games. No Jogos Vorazes. Que lutou no Hunger Dogs, cara. Então, na verdade, eu acho que em essência é o Orion. É o Orion original. Então a gente vê aqui a morte do Orion no século 30, né? É, na verdade, o próprio Darkseid falando, ele deixa meio brecha, né? Porque ele fala, talvez a profecia ainda não tenha acontecido, talvez a profecia já tenha acontecido e por isso eu dormi tanto tempo, mas você não é meu filho, você é apenas pó. O Orion vira poeira, né? Vai se desintegrando. Então deixa meio assim, não explica direito se é agora, tanto que, se não tanto é. Que ele volta a ser o Avatar, né? O Avatar com cara de peixe, né? Uhum. No processo aí que ele vai. Não, talvez tenha até procurado deixar em aberto pra não comprometer a integridade da obra original, né? Uhum. Que foi a graphic novel do Kirby. Que se é a última batalha entre os dois, né? Porque a profecia de Apocalipse sempre dizendo que o Orion ia matar o Darkseid. Que os dois iam se enfrentar e o Orion ia jogar o Darkseid naqueles poços de fogo lá de Apocalipse e ia destruir, né, o Darkseid. Então, por isso que ele fala, talvez a luta ainda não tenha acontecido, ou talvez já tenha acontecido, eu tenha morrido e agora eu tô voltando. Então... Pequena parte, novamente, aqui em comentários em relação à arte, tá? Quando o Pai Celestial ele vai ressuscitar os legionários, tem um quadro aqui que mostra ele com o bastão em punho, né? No caso, erguendo o bastão. O Kate Giffen e o arsenalista, o Larry, eu não vou repetir o sobrenome que eu vou errar, ele usa uma retícula aqui para dar um efeito de moiré, né? Que é de cruzamento de pontos aqui. E a página seguinte, que é quando tu tem esse avatar com a forma do Orion, no caso, lutando com o Darkseid, e aí tu tem o quadro em que o Orion é desintegrado, todos esses efeitos de Kirby Crackles que estão coloridos e tu tem o traço preto, a gente tá falando de um quadrinho que foi feito na década de 70, final da década de 70, começo de 80. Isso era muito complexo para um quadrinho mensal. Então houve realmente um cuidado dessa parte de cor e de grafismo, sabe, que mostra como essa história foi especial pra época, assim, sabe? O cara pode pensar assim, né, mas isso não é graphic novel, isso não tá na lista das 10 mais, mas tu pensa que isso aqui era um gibi de linha, cara. Os caras não tinham tanto orçamento pra fazer seleção de cor, separação de cor. Nós estamos falando no final de 70, começo dos 80, não tinha Photoshop aqui, saca? 82, né, pra ser exato, essa edição. É, fantástico. Se tu for, né, é fantástico isso aqui. E durante esse embate, né, os legionários, principalmente Superboy e Supermoça, vão brigar com o Darkseid, né? E até nós temos um preview do que aconteceria anos depois, né? Que o Darkseid pega a Supermoça e começa a dar um cacete nela, né? Depois vamos ver outro grande vilão fazendo, né? Mas com mais eficiência, né? Que ontem... Se fosse a Mulher Maravilha, o cacete assim. É, exatamente. É falar, não quero mais brigar, agora quero me casar. E até tem uma cena interessante, né? Porque na hora que o Darkseid tá ali, consegue meio que se livrar do Superboy e da Supermoça, né? Essa turma chega pra ele e fala, mas você não pode ganhar, você já perdeu, né? E aí o Marcial atrás dando uma voadora nele, né? Uma coisa assim, tipo, tá bom, né? O Marcial vai acertar. Mas ela deixa claro isso, né? Que tipo assim, que ele se desgastou lutando com todo mundo e que o poder dele, ele teve que gastar muito do poder dele, né? E aí é isso que ele percebe. Eu acho que ele perdeu o elo telepático lá que ele tava tocando. Né, a mente dos taxamistas, né? É, que até eu acho também uma cena muito impressionante. Muito, né? Foda, né, cara? Ele olha pra... Ele fala pra Saturno, mas não é por causa do ataque desse idiota, né? E aí mostra o Marcial tomando uma porrada. Desse gari pulando atrás de mim. Mas... Tipo, ele dá uma cabeçadinha pra trás, assim, né? mas deixa eu ver na sua mente por que, que você achar isso. Aí na página seguinte é a silhueta dele, né? Fundo dele, ele vê o esquadrão de taxamistas indo pra caçar. Milhões de taxamistas, segundo ele, né? Kate Giffen desenhou e o Larry blá, blá, blá, passou no Enkin em um por um, cara. E aí eles colocaram uma retícula branca por cima, cara. Puta, ficou foda, cara. Muito foda. Não, realmente, essa saga a gente não pode reclamar de arte, né? Acho que o Giffen ali fez um trabalho fenomenal. E assim, o Darkseid meio que se rende, né? Não é que se rende, ele simplesmente fala, tá bom, não vou mais brigar. Cansei. Tá, beleza. Vou vazar. Tô caindo fora, né? Mas eu gostaria de dizer que, né? Não, ele some, né? E tipo, até o o rapaz invisível pergunta, mas ele tá se rendendo, como é que a gente vai prender um cara assim, né? E aí ele fala, não, mas tenha cuidado porque as trevas estão sempre por perto e desaparece, né? E aí o Pulsar, sendo o troll, né, que ele é, ah, tá vendo, nós precisamos dele fugir com o rabinho entre as pernas, chupa aí, Darkseid. Isso. Mas peraí, cara, ele roga a maldição, né? Isso, é, não, e aí surge a cabeça do Darkseid como se fosse um holograma, fala, ah, só porque você falou isso, tá? Só porque você foi troll. Vou rogar uma maldição. Vou rogar uma praga em cima de vocês. Cuidado, Satan! Por empichar a maldição. E fala que que as trevas vão consumir o mais puro de vocês, né? Dos legionários, né? Aí, basicamente, a edição acaba, né? Porque, na verdade, tem um fechamento, né? Um epílogozinho, né? Mostra mais DR, né? É revelado que a Feiticeira Branca se une à Legião, né? Que ela isso. Passa a ser uma membro oficial. E a Pluma anuncia que tá saindo, né? Até numa DR com o Lobo Cinzento, ela fala, tô indo embora, não quero mais ficar na Legião. Se quiser, vem comigo. Se não quiser, fica aí. E ela joga um tablet na cabeça. É, não, é o... Na verdade é o painel, o painel da Feiticeira que ele tá fixando ali. Ele não tá consegue saltando. Fixar. Ele não consegue fixar direito. É, ele já tinha quebrado, né, o painel, porque ele é... É um problema de narrativa, na verdade. Aqui ficou muito, muito quadrinho, ele né, ele é ogro. E a cena final da edição, né, a famosa TR entre o Brain e aqui a Supermoça, né, que é meio todo a coisa de todo nerd, né, que a menina bonitinha fala pra ele, ah, eu tinha uma quedinha por você, o cara fala, ela tinha uma quedinha por mim. Ah, eu sempre fui, como eu fui burro de não perceber, né. E só uma pergunta, os Titãs do Marvel Wolfman foi que ano? Foi bem depois, por isso que eu falo. Mas acho que foi por aí também, 82, 81, 82, não foi não? Foi mais ou menos, cara, a Legião já tava nessa ascensão quando surgiu os Titãs. Eles estavam querendo investir num título novo dos Titãs, porque o título da Legião tava justamente tendo uma boa aceitação entre os leitores. Porque o climão das histórias, assim, do Paul Levitz e as do Marv Wolfman, era muito parecido, cara. É verdade. Esse lance de DR, de piadinha, né, de todo mundo comendo todo mundo e tal, tinha muito disso nas histórias do... Os novos Titãs mesmo surgiram em 1980. Ah, e 80, é. Então é mais ou menos assim, nessa época aí que a Legião já tava no auge, os Titãs começaram a surgir. Então, nessa época 82, acho que os dois já estavam bem assim, no topo de vendas, né? Uhum. Tanto que o contrato de Judas é de 84, né? Então, você vê, é mais ou menos a mesma época. É, então acho que era meio que uma diretriz da DC, assim, né? Pegar os... Seguir essa vertente mais jovial, né? Tem uns namoricos, tem que ter uns pega, né? É. Tem que chamar o público adolescente, né? Tem que dar motivo pra eles lerem. Fora as gostosas, né? Estelar, Sonhadora... É, eu acho que uma coisa, voltando a falar sobre as consequências da saga das Trevas Eternas, esse esquema da maldição, né? Em que o Darkseid colocou toda a Legião, ela permeou as diretrizes das histórias, principalmente as escritas pelo Paul Levitz, por muito tempo, assim. Eu acho que guardadas devidas proporções, as consequências foram parecidas com o Dias de um Futuro Presente, imperfeito, aliás. De um futuro imperfeito que o Claremont e o Byrne fizeram nos X-Men, ou seja... Dias de um Futuro Melhor. É, Dias de um Futuro Melhor. Ou seja, aquele futuro apocalíptico que aguardava os mutantes, né, ele sempre foi uma tensão que poderia acontecer a qualquer momento. E isso aqui também. Então, tudo que veio acontecer depois, né, com a Legião dos super-heróis, inclusive nos Novos 52, quando tu tem a morte do Solar, né, no caso, isso tudo tá se refletindo como essa maldição que foi largada pelo Darkseid, né, ou seja... Só uma coisa eu lembro que eu acho que ficou meio assim, sem explicação nessa saga, que eu percebi só quando eu reli, que é quando eles estão lá no planeta onde nasce a criança, lá no planeta dos místicos, que o Darkseid some e fala quanto a você... Não, o avatar dele, né? Um dos avatares lá dos servos que explodiu o Pulsar fala, né? Quanto a vocês viverão para testemunhar meu triunfo em reconhecimento ao serviço que me foi prestado por um dos seus. E até a Pluma fala depois. O que ele quis dizer com o serviço prestado? Tipo assim, por um dos seus. Dá a entender que um dos legionários tá prestando serviço para ele. Que tem um traidor, né? Entre os legionários, né? E isso depois não é abordado mais em parte nenhuma da história, né? Não sei se, tipo, foi um plot jogado que acabou ficando pra trás depois. Tipo, É, se eu não me engano, isso é depois da cena do Bonnell, não é? Isso. Será que não... Quer dizer, não sei se é isso, mas será que ele não tá falando disso, né? Que, pô, ele viu na mente do Bonnell a ideia do de pegar Dax e transformar é, num... Eu acho que eu entendi quando eu li, eu entendi isso. Ah, é, pode ser. É, pode ser também que seja essa, isso que o Raul falou, né? De repente falou, ah, alguém ali na Legião... Paul Levitz escreveu Legião por muito tempo. E se tem uma coisa que ele procurou sempre explorar é que sempre tu ia ter uma tragédia acontecendo. E aí se conecta isso diretamente à maldição do Darkseid. Então, se tivesse um traidor e ele tivesse que retomar esse plot inicial, ele já teria explicado desse modo. Então, eu acho que foi por esse outro caminho aí que... Até porque mais adiante, né, alguns anos depois surge, né, a questão do traidor, né, que é o Nemesis Kid, né, que mata o Marcial. Mas isso é bem mais pra frente, né, já vai... anos depois da saga, né? Até terminando, né, como se fosse um epílogo da história, né? É, eu não lembro se isso saiu no Brasil em alguma edição na época, eu acho que não. Eu sei que saiu depois no encadernado aqui da Panini, né, que compila a saga das Trevas Eternas, que explica qual foi a maldição de Darkseid, né? Que, na verdade, essa Saturnia estava grávida, né, alguns anos depois. E quando a criança vai nascer, aquele satélite médico, então, onde tem aquele doutor de três braços, o doutor Gimmel. E o doutor Gimmel faz o parto, só que tudo fica escuro, né? Durante o parto, por algum problema que eles não conseguem identificar. E aí nasce o filho da Saturno. Satélite entra encontra uma nebulosa, né? É, alguma coisa assim. Sabe-se que fica em trevas e o doutor Gimmel fala, não precisa de instrumentos para fazer um parto, um bom médico tem que saber disso. E até a Saturno fala, estranho, porque de vez em quando eu sentia duas... mentes aqui dentro, mas só nasceu um filho, né? E aí se descobre que o Darkseid sequestrou um dos bebês. Isso é foda, você pensar que os caras estão no século 30 e ainda não tem uma tecnologia que diga se é um ou dois bebês que tá na barriga da mulher. É, não, mas se eu não me engano, até nas histórias seguintes da Legião, antes dessa maldição, até Doutor Gimmel fala, mas você não deixa eu fazer exames em você? Ela fala, doutor, eu já sou especial, o meu marido é especial, então a gente não quer descobrir que a criança tem algum problema, a gente quer ter surpresa, sabe? Aquela coisa de mulher, quero saber o sexo só quando eu nascer. Não, não, tu é muito sem vergonha, ô Garavel. Olha a palavra que tu usou, a gente já é especial. Ele já é especial, eu sou especial, e a gente não quer saber se ele vai nascer com algum problema. Cara, olha o processinho em cima do quadrinho. Não, faça isso. Essas histórias, elas foram publicadas nessa época? Ou isso aqui é aquelas histórias meio retcon? Não, isso aqui é retcon. Isso aqui não é história da época. Saiu depois. O Kurt Swan ainda estava vivo. Eles chamaram também ele para desenhar a história, né? E tu pode notar que isso aqui não é da época, não. Porque tá bem diferente o desenho do Kurt Swan daquela época. É, isso na verdade saiu num anual em 84. Né, quer dizer, uns dois anos depois da saga, né? Então, mas é a mesma equipe, né? O Paul Levitz, o Kate Giffen, o Kurt Swan e o Romeo Tangal, né? Provavelmente que finalizava o Pérez na época. Provavelmente depois de dois anos de nego mandando carta, perguntando qual que é a maldição? Qual que é a maldição do Dex? Qual que é a maldição? Aí o cara, puta merda, vamos ter que inventar essa porra de maldição. Tascar essas páginas aí pra... faturar mais. E aí ela faz um retcon meio safado, né? Porque eles explicam o Darkseid, sequestrou a criança, alterou ela pra virar o Válidos e mandou ela de volta pro passado. Cara, e é muito estranho, cara. Tu via todos eles muito jovens, né? E aí na história do Kurt Swan, eles ficam, pelo menos essa, porque as histórias antigas da Legião. Mas não era mesmo, assim. Você acha que eles parecem jovens? No desenho do Kate Giffen, eu já acho que eles não pareciam mais tão jovens. É, assim. Já tava. Então, olha a Saturnia, olha a Saturnia fazendo força aqui pra sair a criança. Não, sim, mas eu tô falando que a maioria dos caras é aquelas costeletonas, né? Tal. Olha esse Monel aqui, chateado. Na página 165. Eu achava que eles tinham cara de adolescente quando o Kurt Swan começou, quando ele desenhava, antes dele. Mas foi o que eu disse agora há pouco, real. O Kurt Swan fazia eles muito mais jovens do que aqui. Sim, é verdade. Aí depois que mas eu acho que era intencional, né? Quando o Giffen assumiu, mostrar eles já. Não são mais adolescentes, né? Já são jovens adultos, né? que era mais ou menos o que aconteceu com os Novos Titãs, né? Quando o George Pérez começou a desenhar eles, ele desenhava eles como jovens adultos, como se tivesse 22, 23 anos. Tinha, e aí, com o passar do tempo, eles foram voltando a ficar com 17, 16, lembra? Que ele desenhava os caras assim com a composição física assim de adultos, né? E depois ele foi emagrecendo eles, né? Deixando eles menores. Mudando, né? Na Legião mesmo, tu tem aqui o Astro, né? Que é o marido da sonhadora, com esse visual de Los Hermanos aqui. Essa barba de hipster do caralho. Me passava a impressão que, tipo assim, que ele era o cara mais velho, né, da Legião, assim. Ele era o mais experiente e tal, né? É, mas ele deu umas cutucadas do Transmutador, né, na história inteira também, que não era coisa de adolescente. Exatamente, eu tô vendo essa cena agora. É, do Mordru, né, que o Transmutador, quando leva pra ver Mordru, ele fala, eu trouxe o Brian porque o Brian é isso, o Astron porque ele faz isso, né, tipo, montei uma equipe boa, né. Aí quando chega nisso, o Mordru fala, que eles veem o Mordru catatônico, ele fala, e aí? Ele chegando pro Transmutador, ele fala, e aí? Que você não previu isso, né, cara? Qual é a tua explicação lógica? Mas e a saga termina com esse epílogo, né, que foi publicado 2 anos depois, né? E a Legião seguiu a vida, né? Tanto que algumas coisas a gente vai descobrir depois, né? Que o Camaleão vai ser perdoado por ter ajudado quando houve o ataque do Dark Samitas, né? Mais pra frente descobre-se também que a Violeta não é Violeta, que é uma Dulaniana. Mas, assim, eu queria saber de vocês... Quão importante para vocês que gostam assim da Legião foi essa saga assim, que com certeza, se não é a maior saga da Legião, é uma das maiores sagas que eles já tiveram. Cara, eu vou falar, na época assim, o que eu achei muito foda era primeiro pelo envolvimento da quantidade de personagens assim, né? Eu nunca tinha visto uma saga assim que tivesse tanta gente envolvida, tantos personagens, né? E eu achava legal que, por exemplo, a Legião era meio novidade, assim, pra gente, né? Pra mim, pelo menos. Porque eu vi algumas revistas antigas. Era a RGE, não? A Ebal, né? Que publicava, era né? Era Ebal. Aquela revistinha do Superboy. Do Superboy. Mas eu não era um colecionador ainda. Era muito criança, né? Então eu tinha visto algumas histórias esparsas. E, tipo assim, eu acho que eles não seguiam uma ordem cronológica, né? Muito, muito, muito certa, assim, né? Então a gente via histórias assim, aquelas histórias antigonas, né? De repente já estava tudo mudado, eles estavam com outras roupas, né? Então você não entendia muito bem, né? E foi a partir desse momento, quando abriu, começou a publicar, que eu comecei a acompanhar mesmo e gostar muito, né? Cara, eu vi muito na saga das Trevas Eternas, tipo assim, o primeiro embrião da crise nas Infinitas Terras, cara. Essa coisa do vilão que ameaça o universo todo, que aí movimenta, né, super seres assim em larga escala para confrontar ele, né, tal. Eu lembro quando eu vi anos depois a crise, né, me passou muito isso pela cabeça. Até aquele final, né, cara, da Supergirl lutando contra ele, né? Eu falei, porra, olha só, lembrou muito ela lutando com o Anti-Monitor, né? Sim. Ela se sacrificando. Cara, essa saga é anterior à crise, tem que deixar claro também que a gente leu antes da crise mesmo. Sim, é por isso que eu tô falando, que pra mim foi, eu acho que até dentro da própria DC, assim, acho que serviu muito como bases, assim, pra crise, né, cara? Cara, eu achava muito legal, eu tinha memórias melhores sobre o final da saga, assim. Quando eu reli ela, agora depois que eu comprei encadernado, né? Eu lembro que me decepcionei um pouco com o final, assim, né? Eu lembrava de. Lembrava melhor, assim, o final. Eu achei o final muito Deus Ex Machina, assim, aquela coisa do tipo, né? O Darkseid praticamente desiste, né, do objetivo dele, né? Cara, mas o desenvolvimento dela todo foi muito boa, cara. O que eu mais gostei na época foi aquela crescente do mistério, de você não saber quem que era, o que tá acontecendo direito, né? Isso aí foi muito legal, cara. Até abriu estragar tudo com o cartaz do Superpowers dizendo que eles iam lutar contra o Darkseid. Setor de marketing do caralho. Na época era o famoso, vamos fazer de qualquer jeito mesmo. É o Darkseid que quer casar com a Mulher Maravilha lá no desenho. Deixa aparecer na capa. Olha, meu histórico com a Legião, ele é um pouco mais antigo, assim, porque a Legião dos Super-Heróis foi a primeira super-equipe que eu conheci. Porque meu pai, ele colecionava os gibis de Ebal, e uma das revistas que ele comprava era a revista do Superboy, que tinha as histórias da Legião. Fim de semana, quando ele trazia os gibis dele, vinha os gibis do Fantasma, vinha o gibi do Batman, do Super-Homem, tinha alguns da Abril também de super-heróis, da RGE, aliás, né, da Abril, e vinha o Superboy ali da Ebal com as histórias da Legião. Então, eu, apesar de eu não ler, eu me lembro dessas histórias. Hoje em dia, lendo... Então, o meu histórico com a Legião, eu sempre gostei. E quando eu comecei a comprar os gibis da DC pela Abril, e aí eu tive a história, contato com essas histórias do Kurt Swan e depois com as do Kate Giffen, foi essa associação que a gente fez agora há pouco no episódio aqui, de lembrar dos Titãs, do Pérez e do Wolfman, que saíram nessa mesma época, assim como as histórias do X-Men, do Byrne e do Claremont. Então, a Legião estava junto das equipes que eu gostava de ler, sabe? Por causa de todo esse esquema que eu tinha dos super-heróis diferentes, dos uniformes, até mesmo dessas DRs, ficava pensando assim, nossa, isso aqui parece as novelas que a minha mãe vê, mas não é chato. E porque tem porrada no meio da novela. E era mais ou menos essa parada que ficava. Então, a saga das Trevas Eternas, eu tive um impacto semelhante ao que o Hell teve, porque eu não sequer sabia da existência de uma crise nas Infinitas Terras, e eu ainda não tinha colocado a mão em Secret Wars, né? Então, quando eu li o Superpowers... É, meio que foi um aquecimento para isso tudo, sabe? Então a história mesmo me mostrou também como esse vilão ele era interessante, e eu me lembro que depois que eu li a Superpowers número 1, eu ficava pensando assim, cara, onde é que o Darkseid vai aparecer? Porque essa história é no século 30 e tantos, eu quero ver onde é que ele apareceu mais, e aí não aparecia até continuar lendo o gibi do Superman, e aí tinha as histórias do Kirby, do Jimmy Olsen, né? É, e aí tu tinha o projeto Cadmus com o Dubilex, o Guardião, e aí teve uma apariçãozinha lá do Darkseid, né? Eu vi, caralho, velho, é o mesmo vilão, cara. E aí tudo se conectou, né? Pô, e depois de um tempo também teve aquele crossover, né, cara, entre os X-Men e o... Sim, bem lembrado, bem lembrado. Com o Darkseid, né, cara? Com o Darkseid e a Fênix, né, cara? Sim, sim, que foi muito forte. Então a gente já tinha aquele conceito que a Fênix era... Pô, ela destruía mundos, né, cara? Destruía universos, né? Galáxias. E aí tu tinha o Darkseid, que não era pouca bosta, não, cara. Vide a história da Legião, né, cara? Então, sim. É aí que tremeu as bases quando tu viu aquela capa lá com ele esticando a mãozinha pra ela. Aquela capa não, aquele anúncio que entregou os pontos, né? Outro anúncio da Abril que entregou a história da hora. Descobriu que o departamento de marketing da Abril uns anos atrás. Era, não era um parente do réu, eles davam spoiler. Né? É. Ah, é, se fosse hoje, ia estar todo mundo reclamando. É spoiler, cartaz, é mimimi. É igual esse, eu tava analisando os títulos nacionais dos filmes que estão concorrendo ao Oscar. Aí tem esse Foxcatcher, né, que é com... Que é sobre a história lá do lutador de greco-romana. Tal. Aqui ganhou o título de... Que lá nos Estados Unidos é só Foxcatcher, né? Aí você fica, né, intrigado. É o filme sobre o quê, né? Aqui é Foxcatcher, a história que... Como é que é? Que chocou o mundo. Então, tipo assim, você já sabe que vai acontecer alguma coisa chocante na história, né? já estraga metade do legal do filme, né? Era igual, lembra Cloverfield, o monstro... Eu falei, porra, né? Porque o filme, o legal é isso, né? Porque você começa a falar, caralho, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Você não entende, até você vê a porra do monstro, assim, né? Ou não vê direito, né? Até então você não sabe que é um monstro, né? A não ser no Brasil, que tá escrito, o título do filme era Cloverfield, o monstro. É, você não sabe que é o Darkseid até que você vê o anúncio na revista, né? É, bom, só pra falar a minha opinião também, né? Acho que é bem dessa linha aí que vocês falaram, né? De a gente lia Legião, a gente via como a grande equipe de super-heróis juvenis da época, né? Depois, mais pra frente, que eu fui descobrir os X-Men. Depois que eu grande em número também. Mas acho que, assim, uma coisa que pra mim marcou bastante é porque até mais ou menos essa saga, a Legião nunca, praticamente nunca tinha tido uma batalha que precisava de todo mundo, né? Sempre... Quase todas as histórias é tipo grupos de legionários indo resolver um problema, enquanto um grupo de legionários ia resolver outro problema, enquanto um grupo ia resolver um terceiro problema. Então, quase nunca que tipo eles tinham, não, tem que todo mundo lá descer o cacete no bandido, né? E essa saga é justamente isso, né? Eles enfrentam um vilão tão foda, tão poderoso, que eles falam, não, a gente tem que ir todo mundo, chama os reservas, chama os substitutos, chama quem tiver mais por aí. E eu acho que isso é interessante, né? Porque você vê uma legião que tem, sei lá, 30, 40 integrantes, pô, em tese, eles seriam praticamente imbatíveis, né? Porque qualquer ameaça menor, pô, manda os 40 lá, acabou, né? Não tem muito o que resolver. Como é que você cria uma coisa que fala, não, pode mandar os 40, que ainda assim você não tem certeza se eles vão dar conta, né? E aí tem essa questão, né, também depois de quando surgiu Crise, essas coisas de lembrar de supervilão ameaçando o universo, né? Tipo, pô, tem muito disso nessa saga, né? Nessa. Tem, talvez um pouco da semente de Crise tenha sido mesmo plantada ou usar experimentar na Legião, né, pra saber como é que seria se a gente fizer isso no universo inteiro. É, eu acho que uma outra coisa também, principalmente pra eu que me amarrava em desenhar, né, e eu acho que o HDR também, que é óbvio, né, que virou um desenhista, o legal da Legião, eu acho que era isso também, o que fascinava, assim, a gente que tem essa memória gráfica, né, HDR, era justamente a quantidade de personagens diferentes, de uniformes diferentes, né, de poderes. Cara, isso era muito legal, assim. Cara, né? Aquela vez que saiu numa das edições do Superman a ficha dos personagens da Legião com arte do Kurt Swan, que tu tinha uma pequena fichinha no lado do desenho. Tinha até a porcaria do digestor. Sim, sim. Que era o legionário que podia comer qualquer coisa, cara. Meu, só tu ver ali aquele personagem com a fichinha do lado e os uniformes com designs diferentes, te instigava a querer criar coisa assim. Então eu criava cada história dessas da Legião ou de personagens mesmo como os X-Men, os Titãs, que tinha aquela enxurrada de personagem novo, te dava um monte de ideia pra criar personagem próprio depois. Mesmo que eles fossem tudo manjado, sabe? Mas era legal, cara. Então instigava mesmo. Isso aí que tu falou é verdade. Tudo copiado, né? Tudo. É, e não só diferença de uniforme, né? Diferença de personagens também. Porque você tinha o Bloco, que era um ser diferente. Você tinha o Dr. Gim, você tinha vários coadjuvantes ali que não eram humanoides, né? E mais pra frente você vai ter outros, né, que surgem, o Kislet, o Telo. Mas eu acredito que essa fase da Legião do Giffen, assim, só pra terminar a pontuação, e até porque eu também não quero queimar pauta pro episódio que tá pra vir aí do Arg, que eu não posso falar mais nada, mas tem a ver com a Legião dos Super-Heróis e tem a ver com os textos que estão aqui envolvidos, então não vou falar muito, mas na verdade, assim, eu acho que o Giffen e o Paul Levitz, eles conseguiram juntar nessa fase todas as épocas da Legião, porque tu tem aquela fase mais ingênua de super-herói, teenager, que é a fase inicial, que tu tinha eles com uniformes comportados, assim, um de cada planeta e tudo mais. Aí tu tem a fase mais space opera, que tu tem personagens bem diferentes, como é o caso do Telos, o próprio Pulsar, que foi o Dave Cockrum que criou, sabe, entre outros, também a Penumbra, alguns deles foram modernizados, outros foram inseridos, né? E aí essa fase final, que é a fase do Levitz e do Giffen, eles colocam conceitos diferentes envolvendo magia, como a gente acabou de falar agora também, né? Da feiticeira. Tudo que veio depois da Legião, assim, é engraçado, houve poucas coisas diferentes. Então, guardadas, acho que não vou nem usar o termo guardadas, a frase guardadas devidas proporções. Não, dá pra fazer um paralelo perfeito com o que o Claremont e o Byrne fizeram nos X-Men. Tudo que foi feito depois com a Legião refletiu essa fase do Paul Levitz, tanto que diversos anos depois, diversas décadas depois, ele voltou a escrever a Legião. Então não tem como virar as costas. Essa equipe ela é emblemática, essa fase ela é emblemática. Tudo que foi feito depois, mesmo que queiram dizer assim, ah, mas fulano tinha um design diferente, ah, mas a abordagem do outro personagem era um pouco diferente, não, a essência tá ali. Então, se você quer realmente conhecer a Legião dos Super-Heróis e tem que abrir uma boa brecha para quadrinho de época, que às vezes a narrativa ela é um pouco mais arrastada, você tem que ler essa fase. É, e ainda tem mais. Na verdade, a Legião tem mais uma vantagem, né? Porque mesmo com tantos reboots que aconteceram na DC, né, a Legião meio que passava meio incólume, né, na maioria dos reboots, porque só dava uma ajustada, né? Falava, não, alguma coisa no século XX alterou, mas praticamente eles continuaram, como você falou, a essência dos personagens acabou não mudando muito, né? É, mas uma última coisa que eu queria falar realmente a respeito da Legião é o seguinte, cara. O pessoal às vezes se pergunta, ah, mas essa Liga da Justiça 3000? Porra, essa Liga da Justiça de 3000, então não vai existir a Legião? Meu, olha quantos anos tem dentro de um século, filho da puta. Então, por favor, né, cara, pense bem antes de achar que não vai existir uma Legião porque tem a Liga da Justiça 3000. Então tá, cara, beleza. Cara, DC tem uma palavra pra isso: multiverso. Exato. Cara, não precisa mais porra nenhuma. É, e agora mais do que nunca, né, multiverso agora, né, com as com Convergência. É. A própria Legião, né? Legião dos Três Mundos, pô, já explorou isso de novo, né? Então, não tem muito que se preocupar, não. Bom, amigos, queria agradecer a vocês aí pela presença, né? Gravar sobre a Legião é uma coisa que eu adoro, né? Estamos esperando aí o Arguecast da Legião, viu, HDR? Ah, esse verão agora promete muitas pautas gravadas. Você é ouvinte do Arguecast, além de estar sendo convidado agora, nesse momento, para ouvir dinamo.art.br, podcast do Dinamo Studio, o Arguecast está lá. Aguarde os episódios novos, incluindo o desdobramento desse aqui, né? É, ia até falar pra você fazer o jabá, mas você já fez, então... Não, já tô acostumado, velho. Tô acostumado. Ah, e você, ouvinte do quadrinho aqui de Porto Alegre, grande Porto Alegre, saiba que a palavra estúdio dentro do Dinamo Estúdio nunca teve tanta importância quanto agora. Então aguarde novidades. Reformas acabando, né? É, novidades surgirão. Passar a palavra agora pro Hel fazer o jabazinho dele, daquele site safado lá deles. Bom, queria só agradecer aí pelo convite, né, cara? É sempre um prazer falar dessas coisas velhas, né? É. Aqui tem tudo mais de 30 anos, né? Então tudo velho, né? E se a galera... Eu não aconselho, né? Mas se quiserem dar um chego lá no melhoresdomundo.net, chegue lá, né, cara? Mas é, melhores do mundo é melhores do mundo. O site lá que fala de quadrinho, de cinema, né? Podcast toda sexta-feira. Só tome cuidado com a área de comentários. É que nem a Costela do Vargas, que a gente falou. Exatamente. Você entra, você não sai mais. Bom, ouvintes, queria agradecer aí quem ouviu a gente, né? Quem curtiu aí, acho que ainda dá pra achar em alguns sebos ou em algumas livrarias, talvez, o Encadernado da Panini de Saga das Servas Eternas. E eu recomendo muito, porque é muito bom, né? Compila direitinho toda essa fase. Cara, vou te falar que eu acho que é difícil, hein? Porque achar encadernado da Panini não é nada fácil, cara. Ainda mais. Eu falei em sebos, né? Que ano que saiu esse? Deixa eu ver aqui. 2008. Ah, não acha mais. Talvez algum sebo perdido na coleção de alguém, ou. É. Ou por 10 mil reais no Mercado Livre, talvez. Né? Mas quem quiser entrar em contato com a gente pra falar se leu Saga das Trevas Eternas, se não leu, se é velho que nem a gente, né? E gostou, se não gostou, e também, se não gostou, por favor, pegue sua carteirinha de nerd e entregue aí no RH. Pode falar com a gente no nosso e-mail, né, quadrincast@quadrinho.com.br. Pode deixar um comentário aí no nosso site, quadrinho.com.br, ou no nosso Twitter, @quadrin, e no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast. E como diz o Vitor, sempre lembrando que Quadrincast é com M de mamãe, né? Porque de mamãe eu não sei, né? Mas tudo bem. Ô Garavelo, se eles não gostaram, você tem que dizer assim, devolvemos seu dinheiro. Ah, não, quer dizer, vocês não pagaram, né? Então foda-se. É, então a gente não devolve o tempo que você levou ouvindo esse podcast, tá? Você perdeu esse tempo e dinheiro, e nós não devolvemos. Perdeu, Playboy. É isso aí, gente. Muito obrigado ao Daniel e ao Real. E até a próxima. Mas falando da saga das Trevas Externas, né? Que foi. Trevas Externas. Trevas Externas, né? Externas, né? É porque. Das termas eternas. Não, termas aí fica muito gay, por favor.